e muito comum também no meio científico, interna ao Imperial Observatório Astronômico. Tá? Então, um grupo dissidente saiu daquele observatório e veio formar o observatório no Valongo, que na época, na realidade, não tinha nem esse nome. Era chamado de Observatório da Escola Politécnica, era ligado à Escola de Engenharia. Mas foram brigas nesse mundo acadêmico que levou à formação do observatório. E o observatório tem uma outra característica muito interessante. Ele está associado realmente à formação, a pontos ligados à história de formação da cidade. Esse observatório, quando ele foi criado como observatório da Escola Politécnica, ele ficava no Morro de Santo Antônio, que é um dos quatro morros ao redor do qual a cidade foi fundada, né? A cidade, na realidade, ela foi fundada, estabelecida ali no Cara de Cão, tá? Mas os portugueses não puderam ficar ali. Depois que eles derrotaram os franceses, com apoio de Tamoios e tudo mais, eles tiveram que sair dali porque ali não encontraram dois elementos básicos, que eram pontos de fortificação naturais, né, onde eles pudessem realmente defender a cidade, e não encontraram água. Então eles tiveram que rumar para um local onde eles pudessem encontrar esses elementos iam permitir se estabelecer. Então, eles vieram para essa região central, onde nós estamos aqui, e a água que eles foram buscar foi lá do Rio Carioca, né? Isso a gente sabe, todo carioca sabe da história do Rio Carioca, todo mundo sabe são várias histórias também, mas a história mais contada sobre a formação do nome carioca, né? Oca é casa, cari branco, casa do homem branco. E a água então veio trazida lá do Rio Carioca até o centro da cidade, e aqui ao redor de quatro morros foi estabelecida então a cidade do Rio de Janeiro. O primeiro morro foi o morro do Castelo, tá? Que já foi abaixo. E de lá eles se espalharam para dois outros morros, na realidade. Foi o morro Santo Antônio e aqui o Morro de São Bento. E o quarto morro é esse nós estamos, onde está o observatório hoje, né? Desses quatro morros originais, dois ainda existem: o Morro de São Bento e aqui o Morro da Conceição. Santo Antônio, um pedacinho. O Santo Antônio, na realidade, só aquela subidinha que vai até ali, que é a parte baixa do morro, tá? Mosteiro, É o mosteiro. mosteirozinho que tem ali, né? O resto todo, a parte alta do morro mesmo, foi abaixo, tá? E foi abaixo com uma espécie. A ideia que se tem hoje historicamente apontada é a sanitarização da cidade do Rio de Janeiro, tanto o Morro da Carioca quanto o Morro do Santo Antônio. Perdão, o Morro do Castelo quanto o Morro de Santo Antônio. Então, quando o observatório da Escola Politécnica foi criado, ele foi criado lá no Morro de Santo Antônio. Tá? E funcionou lá durante quase 40 anos, não é isso? Foi de 78, 81, acho, 81 a 22. 1881 a 1922, perdão? 1924. Então, as datas ruins a gente vai poder contar com mais precisão. Quando ele veio transferido, então, para esse morro aqui. Então, esse observatório é muito interessante. Essas transferências são transferências também que têm histórias meio complicadas ao redor delas. A formação e a história do observatório também é uma história de brigas e de disputas. E até realmente o observatório se estabelecer, foi uma grande dificuldade, foi um processo difícil, um processo lento. Para vocês terem uma ideia, esse curso de graduação que nós temos aqui em astronomia foi o único curso de graduação em astronomia do Brasil até cerca de 20 anos atrás. Tá? Um pouco menos de 20 anos atrás. Tá? 2003, se eu não me engano, não foi isso? 2009? Tá. Então, mas ali é a nossa pós-graduação, né? Eu acho que já existiam outros cursos de graduação antes, não? Então, mais ou menos isso. Então, ou seja, por 50 anos nós fomos o único curso de graduação no Brasil. Vocês pensem em um Brasil onde nós tínhamos vários caciques para poucos índios, e aqueles caciques, eles queriam realmente dominar a sua região. Então, o graduando em astronomia neste observatório, ele teve muitas dificuldades no início. Por quê? Porque por ser o único curso de graduação em astronomia do Brasil, ele não era muito bem-vindo, e nem muito bem visto pelas pessoas que acabavam se dedicando à área de astronomia, que tinham outras origens, eram físicos, alguns engenheiros. Tá? Então, foi uma grande batalha, uma conquista que foi difícil, que existem algumas pessoas associadas e que têm que ser historicamente reverenciadas pela batalha que eles fizeram nesse observatório aqui, para poder criar esse observatório. Algumas dessas pessoas já não estão mais entre nós. Temos um professor Rodolfo, que é, realmente, ele pode contar essa história lá de trás. Ele, infelizmente, não está aqui no momento, mas ele é a pessoa da velha guarda. E temos uma outra pessoa aqui também, a professora Heloísa, que faz parte também de toda essa história, dessa batalha que aconteceu nesse observatório, para trazer ele ao ponto que nós estamos aqui hoje. E nós hoje nós podemos nos dar ao luxo, digamos assim, de transcender a nossa própria formação, a nossa dedicação profissional como pesquisadores e como professores, e realizar uma coisa que até pouco tempo atrás, na área de ciência principalmente, era muito mal vista, que era o trabalho de extensão. Quer dizer, abrir as portas do observatório, porque as pessoas confundem muito, acham que extensão é um trabalho de a universidade tem que mostrar a cara e tem que ensinar. Não, o trabalho de extensão é uma troca, é um diálogo. Não é uma coisa que a universidade vai lá e diz como tem que fazer. Né? É esse diálogo com a sociedade. É uma via de duas mãos, não pode ser nunca uma via de mão única. Então, hoje o observatório ele tem se dedicado muito, até porque realmente os governos dos últimos anos eles têm investido fortemente nessa interação da sociedade com as instituições, né? Uhum. E nós hoje podemos nos dar ao luxo de transcender então a nossa órbita planetária, né? A nossa órbita universal, e irmos para o mundo dos nossos vizinhos, né, e trabalhar então em conjunto com coisas que até pouco tempo atrás seriam consideradas assim, quase que verdadeiros absurdos. Isso é um outro fator da ciência que também é muito estranho e interessante também. É uma coisa que tem que ser até estudada. Eu acho que isso dá uma tese, que é você ver realmente como as opiniões e os preconceitos e que existiam em relação à ciência interagir com o social, eles realmente determinavam o comportamento do meio acadêmico em relação à sociedade. Né? Então, foi uma etapa muito difícil e nós conseguimos vencer lentamente esse processo de prejudices, quer dizer, de preconceitos que existiam em relação a essa interação com pessoas que têm uma visão diferente da científica. Até porque eu acho que é importante você realmente abrir isso para que essas ideias novas sejam trazidas e você possa pensar um pouquinho fora daquele teu quadradinho, né? Bom, com isso então iniciou-se ainda na década de 80, com o próprio Rundes tem aqui e outros professores também que já não estão mais, trabalho de extensão. E a gente foi abrindo cada vez mais as portas do observatório, ainda de uma forma com um andar de criança, né? Aquela coisa assim, sem saber realmente onde está pisando, para podermos conviver e aprendermos a conviver com as diferenças, com visões diferentes da realidade. Porque realmente o que é a realidade é uma coisa que a gente discute cada vez mais. Qual o sentido da realidade de tudo aquilo que a gente faz e se a realidade é uma coisa absoluta ou realmente relativa. Né? Então, para a gente poder criar essa visão que transcende a nossa formação acadêmica, é importante realmente a gente trazer essas pessoas de fora para dentro e a gente também ir para fora um pouco do nosso mundo fechadinho acadêmico. Com isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu procurei fazer nesses anos e como isso não foi uma coisa que surgiu da minha cabeça, mas ele foi propiciado por uma conjuntura de fatores que ocorreram. Tá? Essa conjuntura de fatores foi uma política de um governo federal que realmente fez muito mais pelo social do que outros tinham feito, né? Então houve essa busca realmente por você trazer para a sociedade alguma coisa que a sociedade realmente não participava, principalmente no que diz respeito ao mundo acadêmico. Tá? Mais do que isso, por uma conjuntura que eu não quero entrar nesses detalhes, não quero também trazer uma visão política para esse assunto, houve um momento onde, no Rio de Janeiro, viu-se a possibilidade de se trazer Copa do Mundo, Olimpíada, e viu-se a possibilidade de fazer a tal da revitalização que eu e várias pessoas que trabalham na área cultural aqui da região portuária consideram um verdadeiro absurdo, é como se tivesse alguma coisa morta, e a sociedade aqui nunca esteve morta, mas a revitalização, como eles chamavam inicialmente, da região portuária. Né? Hoje, eles mesmos, o pessoal ligado ao governo, o pessoal ligado ao projeto Porto Maravilha, eles evitam falar na palavra revitalização porque é uma coisa muito forte. Né? Fala em reurbanização e termos semelhantes. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Parece uma coisa absurda falar nisso, mas é a realidade. Se vocês procurarem andar nessa região portuária, quando eu falo região portuária, eu estou falando basicamente quatro bairros, existe um quinto, né, mas esse quinto bairro é sempre relegado a um segundo plano, que são Saúde, Santo Cristo, Gamboa, ali é Francisco Picaro, eu nem saberia como classificar aquela região ali exatamente, não tem o nome, eu acho que aquilo faz parte, talvez, do que eles chamam de Santo Cristo, não, de Gamboa, perdão. Então, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju. Tá? O Caju é o bairro relegado a um segundo plano. Nunca realmente fez parte da região portuária como um projeto de reurbanização daquela região. Mas o governo municipal anterior a este, ele viu numa iniciativa que foi tomada em São Paulo uma possibilidade de trazer para essa região alguma coisa que nunca tinha sido feita. Literalmente, eles adotaram o mesmo procedimento que foi feito na cidade de São Paulo, que foi a venda de ar. Vendeu-se ar. O que foi isso? Essa região do projeto Sagas, que significa exatamente Santo Cristo, Gamboa e Saúde, a união dessas letras, ele já existe desde a década de 60, jamais foi implementado. Mas ele estabeleceu para essa região portuária um gabarito, ou seja, um limite de construção de prédios nessa área. O que é que foi feito, então, no governo municipal passado? Ele criou um projeto chamado Porto Maravilha e disse o seguinte: nós vamos liberar a construção de edificações acima desse patamar estabelecido anteriormente, através da venda dos chamados certificados agora esqueci o nome, chamam CEPACs, Certificado de Autorização de Construção acima de um determinado gabarito. Tá? Com isso, as pessoas que comprarem certificados vão poder fazer edificações acima do limite que existia, que estava pré-estabelecido. Então, estabeleceu-se novos limites, tá? E vendeu-se, quis se vender, então, a possibilidade dessa construção, você tinha que comprar os certificados, dependendo do número de certificados que você comprava, você podia edificar não sei quantos andares acima do gabarito original. Qual foi o problema que eles viram para a implementação disso? Estou querendo contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem toda a ramificação que tem aqui. O problema foi o seguinte: se eu for vender esse certificado diretamente para o consumidor final, eu vou ficar uma eternidade, porque eu vou ter que convencer trocentas construtoras a comprar, e elas vão ter projetos diferentes. É óbvio que elas não vão querer fazer esse investimento imediato e começar a edificar trocentos prédios, como até hoje não existem trocentos prédios sendo edificados aqui, até pela crise econômica que a gente está passando. Então, eles pensaram numa sacada genial. E aí entrou também, obviamente, a sacanagem dos políticos, porque eles viram nisso a possibilidade de roubar, e foi muito, muito, muito roubou-se. Tá? Mas eles pensaram numa sacada genial. Se você parar para pensar na sacada dos caras, é uma sacada genial. Vamos vender todas essas CEPACs para um fundo. Bom, fundo não vai querer comprar. Então vamos vender para quem? Caixa Econômica Federal. Então, eles fizeram um leilão único e Todas as CEPACAS foram arrematadas pela Caixa Econômica Federal, que comprou todos os certificados. Tá? Com isso, eles receberam dinheiro para poder fazer todas as obras que eles queriam fazer na região portuária. E isso trouxe uma série de pessoas para essa região para poder pensar, porque eles perceberam, na realidade, que potencial disso. Então, não só essas incorporadoras começaram a se interessar, mas pessoas ligadas à área de cultura começaram a se interessar e virem para cá participar de audiências públicas. Houve várias audiências públicas nessa região, participei de quase todas elas. Houve vários diálogos nessa região sobre como implantar projetos nessa região com a verba que vinha da compra dessas CEPACAS. Bom, depois de várias reuniões, a gente conseguiu fazer com que políticos levassem a ideia de que uma parte, 3% dessa verba das CEPACAS fossem destinadas a projetos culturais na região portuária. 3% dessa verba foi destinada para projetos culturais. Então, vocês imaginem uma verba que, na época, isso em 2011, fala-se em torno de 4 bilhões e meio, 3% de 4 bilhões e meio, é fortuna que não era dedicado para projetos culturais. Então, muita gente veio para essa região para desenvolver projetos culturais. E nós, aqui no Morro da Conceição, começamos a interagir com os artistas que moram. Aqui nesse Morro da Conceição, há vários artistas que moram nessa região. Nós começamos, então, antes mesmo desse projeto, a desenvolver um equivalente ao que Santa Teresa chama de portas abertas, o Portas Abertas do Morro da Conceição. Então, a gente abria, a gente não se fechava dentro do observatório, a gente saía, era um morro inteiro, fecha, os artistas estavam com as casas abertas, a Fortaleza da Conceição, que fica aqui no morro, abrir as portas, algumas escolas que estão aqui no morro também abriam as suas portas, e o observatório abriu as suas portas. Então a gente começou a trabalhar a cultura um pouco antes do Porto Maravilha chegar aqui. E com isso a gente fez 5 edições, quase sem verba nenhuma, desse projeto. Foram edições sensacionais, muita gente que não conhecia, porque realmente essa região é um grande esquecido, quer dizer, é aquela grande coisa estranha que acontece no Brasil. Essa região é bastante preservada ainda, porque ela não era uma região visada pelo abandono. O abandono preservou, né? Essa aqui é a realidade. O abandono preservou essa região. E se vocês viessem aqui até o ano 2010, 2011, como vocês estão aqui dentro hoje, sentadinhos aqui, se vocês viessem numa sexta-feira, de madrugada, vocês iam ver famílias sentadas do lado de fora da casa deles, em cadeiras, conversando, trocando ideias. Tá? Pessoas na rua, nas ruas, trocando. Era como se tivesse uma cidade do interior. Hoje já não é mais assim. Por várias razões. Uma das razões é o lado mal da gentrificação, que dá origem a esse termo, que virou um termo pejorativo. Né? Quer dizer, a atração de pessoas e pessoas com maior potencial aquisitivo leva a pessoas que estavam aqui dentro porque não tinham outro lugar para poder ir, e aqui era mais barato, a serem obrigadas a sair porque os proprietários pedem as casas ou aumentam os valores dos seus aluguéis e essas pessoas não podem mais bancar. Então, muitas pessoas saem. Outros vendem, porque vem naquele momento, né, com a chegada das Olimpíadas, com a chegada da Copa do Mundo, o momento de vender, porque os preços disparam. E ali está a oportunidade deles ganhar algum dinheiro. Então, o morro hoje, vamos dizer assim, eu te diria que pelo menos 30% da população do morro hoje não é a população que estava no morro há 10 anos atrás. Tá? Houve uma modificação completa. Então, um outro fator inacreditável que eu queria falar é exatamente isso. Por mais que a gente tenha feito uma coisa muito legal antes, era uma coisa que não envolvia dinheiro e foi uma coisa que acabou morrendo. Por quê? Porque várias pessoas também ligadas a essa região começaram a ver o potencial de ganhar dinheiro, como o dinheiro que estava chegando na região. Então, os olhos cresceram, né? E muita gente, então, começou a mudar a postura. Em vez de fazer alguma coisa com uma finalidade cultural, uma finalidade de conhecimento, de autoconhecimento, passou a fazer com interesse monetário. Viram na possibilidade do Porto Maravilha a chance de tirar o seu ganha-pão, a sua sobrevivência, de se estabelecer. Tá? Para vocês terem uma ideia do grau de dificuldade que representava isso, essa chegada desse dinheiro, desses 3% da venda das CEPACs, pouquíssima grana realmente veio para o produtor cultural pequeno. A maior parte desta verba foi utilizada para criar o que muita gente hoje vê com olhos magníficos, mas que eu também vejo com olhos cuidadosos, pelo que representa que foi, investiu-se na construção do Museu de Arte do Rio, famoso MAR, investiu-se na construção do Museu do Amanhã, tá? Investiu-se na recuperação da Casa José Bonifácio, e esse dinheiro não veio para realmente beneficiar o pequeno produtor cultural, para poder ensiná-lo a promover, a criar projetos, a escrever projetos e a promover projetos. Tá? Então, todo lado bom tem o seu lado ruim. É preciso você saber dosar e entender que nada do que está aí é totalmente maléfico nem totalmente benéfico. Tá? Mas várias coisas morreram. Uma das coisas que morreu, por exemplo, foi o Projeto Mauá, como eu e alguns artistas promovíamos, que era uma coisa muito mais na base do amor, da vontade, a gente abria as portas para o público e recebíamos um público anualmente de cerca de 2 a 3 mil pessoas num final de semana. O Projeto Mauá era promovido geralmente na época da Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do morro, é uma coisa do que morreu. Mas vieram novos olhares. Né? Esses novos olhares trouxeram também novas perspectivas. Isso também são coisas boas. Né? Mas é preciso que as pessoas conheçam a história, conheçam todas as dificuldades. Então, só antes de terminar, que já falei demais, talvez não tenha falado exatamente o que vocês queriam ouvir, mas só para terminar, para vocês terem uma ideia. Não, antes só uma intervenção. Ah. Qual que era o papel do observatório? Qual que era o papel do observatório? Assim, em que o observatório participa? O observatório ele tem vários papéis. Ele teve um papel de organizador, né? Especificamente da promoção como organizador. Então, tinha um projeto Mauá. Eu era um dos organizadores, a Silvia, como diretora, também teve uma participação muito grande, outras pessoas tiveram participações mais pontuais, mas a gente ajudava a organizar o projeto Mauá. A gente também tinha um outro papel que é fundamental, e é uma coisa que é importantíssima para aqueles alunos da universidade que estão aqui entenderem, que é o fato de nós pertencermos a uma elite. Enquanto instituição, nós somos fazemos parte da elite intelectual da cidade, nós temos um compromisso de liderar também a busca por posições. Então, o observatório foi muitas vezes procurado por pessoas que precisavam de ajuda para apresentar posições fortes ante a todas as modificações que estavam sendo introduzidas. Então, você falava no nome do Observatório do Valongo, ele tinha um peso. Você chegava lá e falava o nome de um morador, de uma comunidade, da associação de moradores, o peso já não era idêntico. Entendeu? Então, o observatório teve um papel muito fundamental em determinar, alguma, não determinar, mas em procurar estabelecer, junto com os agentes culturais, as políticas que foram desenvolvidas nessa região. Então, nós tivemos um papel que eu posso dizer que é um papel político e um papel de organizador. Basicamente. Tá? Nós não tivemos assim realmente a parte científica, vamos dizer assim, não foi a parte mais importante do observatório nessas ações. Mas por que, que não foram? Porque talvez nem nós estejamos preparados enquanto instituição para poder entender como fazer isso, nem a sociedade está preparada para poder absorver os conhecimentos científicos que nós também temos para poder passar. Tá? Ainda há um mercado, vamos dizer assim, muito, muito incipiente para receber essa informação científica diretamente. Entendeu? Essa é uma realidade. Mas só completar uma coisa que eu queria falar. Exatamente. Quando o Porto Maravilha destinou esse 3%, uma pequena parte foi destinada a um projeto chamado Porto Maravilha Cultural. Que era, eles iam financiar projetos de pessoas dessa região portuária. E esses projetos acabaram sendo financiados, mas deixaram de ser projetos, onde você tinha que submeter uma proposta, você tinha que fazer uma planilha de acompanhamento e fazer depois, explicar como você gastou aquele dinheiro. Por que não foi assim? Porque as pessoas não sabem escrever projetos. Porque as pessoas não sabem fazer planilha, não sabem como fazer prestação de conta. Então, transformou-se de um projeto, né, de um edital, perdão, de um edital de financiamento de projetos culturais em uma premiação. E essa foi a minha maior crítica na época, inclusive, a isso. Eu falei, se você não ensina essas pessoas, você não tem como cobrar. Então, essas pessoas hoje que vão ser beneficiadas pontualmente com o projeto, amanhã não vão saber escrever para outros editais. É importante você não apenas pedir para as pessoas que escrevam projetos para editais e aprendam realmente a fazer prestações de contas, mas que você ensine essas pessoas a fazer isso. Então, o nosso papel é um pouco esse. Quer dizer, por mais que a gente queira divulgar a astronomia, eu não quero 240 milhões de astrônomos no país. Mas eu quero que a astronomia seja utilizada como uma forma de conhecimento, para aquele cara que gosta de escrever poesia possa escrever poesias melhores, para o cara que gosta de fazer quadros, como eu tenho amigos hoje, né, que foram artistas que participaram do projeto comigo, que dedicam a obra de arte deles a criar universos paralelos. Tá? Então, as pessoas encontram diferentes motivações que não a minha, mas a ciência é capaz também de trazer esse tipo de motivação. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, foi esse o trabalho que eu fiz. Bom, era isso que eu tinha a dizer, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Só uma questão, assim. Aderbal, cadê você, Aderbal? Porque o Aderbal, ele vinha falar exatamente do movimento, né? Do movimento não, da história da cosmogonia afrodescendente. E a gente chegou aí no museu, como é que é o nome lá que a gente... IPN, Instituto dos Pretos Novos. Dos Pretos Novos, tentando trazer alguém que pudesse falar um pouco, né? Dessa outra parte, assim, dessa região como uma região... que foi uma região que recebeu os escravos vindo da África. E certamente você trabalhou com isso. Eu não sei onde que anda o Aderbal, porque ele também ia tocar nessa questão. Aderbal, cadê você? Aderbal, cadê você? Eu já mandei o link para ele, ele deve estar ouvindo. Cadê você? Ele chegaria de avião e viria direto para cá. Mas, enfim, essa região tem toda essa questão, né? Movimento negro... a cultura negra que também está sendo prejudicada por causa da gentrificação. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, já que a Aderbal ainda não chegou. Mas eu não sou negro, eu posso estar entrando numa seara que depois vou dizer que... Não, mas assim, existe... eu não quero que você fale em nome dos negros, não é isso. Só quero que tu fale para o nosso público presente e online... é que essa região também foi uma região, claro, né, de escravos. Eu não sei se esse sítio abrigou. Sim, vamos lá. Na realidade, como eu falei para vocês no início, essa aqui está ligada à história de formação da cidade do Rio de Janeiro. Não é só porque está num local que a cidade realmente foi formada, mas porque realmente aqui é berço de diversas histórias. Né? Se você parar para poder pensar... na Rua do Acre, por exemplo, foi o primeiro interposto de alimentação na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Se você parar para pensar, a Pedra do Sal é uma região também de formação de samba, de sambistas. Tá? Tem toda essa história. Se você parar para pensar, você vai ver que aqui, na realidade, ainda existe... um pouco da memória da cidade, da colonização portuguesa dessa região. Se parar para pensar, você vai ver que aqui tem uma fortificação. O primeiro palácio episcopal do Brasil está aqui, na Morro da Conceição, que hoje pertence ao Exército. Tá? É aqui que ficava o arcebispo, né? Não sei se era da cidade ou até o único que existia no Brasil, mas era aqui que ele morava. Então, aqui existem diversas histórias. E existe também a história da escravidão. Né? Não especificamente nesse sítio, apesar do que já ouvi várias histórias de que aqui também tinha um interposto de engorda dos escravos. Acho muito difícil. Tá? Eles eram comercializados aqui na Rua Camerino. Tá? Eles eram comercializados ali embaixo, na Rua Camerino, que é aqui do lado, na realidade. E são histórias de diversas épocas. Por exemplo, a Pedra do Sal, que é a chegada, né, dessa alimentação, ela é, na realidade, anterior à escravidão trazida, que é o mercado de escravos. Tá? Porque quando chegou o mercado de escravos, saiu-se daqui essas mercadorias, vamos dizer assim, que não eram escravos. Tá? Isso era feito antes. Depois veio para cá o ponto de venda de escravos. Tá? Então, são várias histórias que se mesclam aqui. Eu conheço eu não gostaria de citar, eu não vou citar porque é um amigo meu também, Damião, que ele é o responsável, a pessoa que criou a Associação Quilombola nessa região. Bom, vamos novamente, eu gosto sempre de falar dos aspectos positivos e negativos de tudo. Tá? Então, o que é essa Associação Quilombola? Essa Associação Quilombola, ela foi criada para fazer frente a uma posição da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, que era proprietária de diversas casas nessa região, e começou a mudar, tentar mudar a destinação dessas casas, afastando diversas pessoas que moravam ali e que pagavam aluguéis muito baratos, ou que nem pagavam aluguéis. Tinha gente que estava ali. E, geralmente, essas pessoas eram pessoas de um poder aquisitivo muito baixo. Geralmente, negras. Tá? Então, o que ele fez? Ele viu a possibilidade, e que é legítima, uma reivindicação por parte desse pessoal, né, para que realmente o pleito deles fosse ouvido, entendeu? Não que realmente, vamos dizer assim, aqui seja um local de negros fugitivos, não tem nada a ver com isso. A noção de quilombo urbano é um pouco diferente. É realmente a ideia de você, de reivindicatória. Tá? É um pouco aquela noção de, olha só, existe um débito a ser pago. Tá? E é nesse aspecto que foi criado essa associação quilombola que existe aqui no Morro da Conceição agora. Ela esteve em litígio durante muitos anos com a Venerável Ordem Terceira em relação a algumas propriedades aqui, mas por ironia da vida, novamente, com o Porto Maravilha, o que aconteceu? Eles estavam ganhando na justiça, né, a nível federal, a posse dessas casas, mas agora todas essas casas foram invadidas. Então, não há mais nenhuma propriedade, a não ser a escola, que eu também ajudo aqui, uma escola comunitária que existe aqui no Morro da Conceição, fiz parte da diretoria, inclusive, dessa escola. Não existe mais nenhuma propriedade ligada diretamente à Venerável Ordem Terceira. Eu acho que, inclusive, eles perderam a propriedade. Esses imóveis todos agora estão como terceiros. Ou seja, a Venerável Ordem Terceira ficou sem os imóveis, a Associação de Quilombola ficou sem os imóveis e hoje é tudo invasão. E como e quando isso vai ser regularizado, só Deus sabe. Então, é isso. Essa história, mais ou menos. Alguma curiosidade, gente? Ninguém tem curiosidade nenhuma. Eu falei tanto assim, não consegui despertar curiosidade alguma em vocês. Mas eu tentei falar coisas boas também, pô. Não falei só coisas ruins. Bom, então vou passar a bola para os organizadores. Cabaça. A gente agradece. Carlos Cabaça, olha, achei muito boa a sua Explanação! Não sabia de tudo isso. É, agora a gente tem uma fila para falar, quero agradecer ao Carlos de novo. Valeu. E aí a gente tem a Silvia, que vai falar de poeira cósmica. E depois, na sequência, a gente vai ter o Daniel, que vai contar uma história da Terra, aí, que ele me deu um texto e eu esqueci. Peraí. É, o sonho da Terra, da teoria final. Depois a gente tem Ana. Ana Carolina, que vai falar sobre... Artes plásticas, só que uma mistura que ela fez. Aqui. Artes plásticas. Como representar o céu, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse encontro. Paula, você foi uma parceira e tanto. Observatório do Valongo, Hélio, Rudstein, Silvia, muito obrigada por nos... Daniel, Felipe, eu não quero esquecer ninguém. Todo mundo, muito obrigada por nos receber. A gente está aprendendo muito e tendo uma tarde maravilhosa. E dizer também que essa é só o primeiro... A primeira comuna intergaláctica. Tem uma coisa ainda antes. Tem um projeto que está filmando, que é meu. É, chama-se Orum e está filmando pessoas ali no telescópio grande. Então, quem não conhece, é dentro do prédio, contando as histórias do céu que queiram. Então, de duração de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, como quiserem. A gente está lá filmando direto. Então, quem se interessar está convidado. Vou ficar felicíssima se vocês forem. Lembrando também que tem um jabuti solto. Vocês tenham cuidado onde pisam. Que o jabuti da Sila McDowell, que está filmando o espaço a partir da perspectiva do jabuti. Os nossos amigos da geodésica, que como é que chama mesmo? É Arc. Ai, gente, a gente não pode esquecer isso. É o seguinte, ó, eles estão fazendo uma oficina... Arquiméricos. É, Arquiméricos, que eles estão fazendo lá no Sol, que é aquela praça central da chegada, é esse tipo de geodésica que vira 4 metros. Eles começaram pequeno e estão fazendo esse negócio ficar de 4 metros. Então, tipo, é uma geodésica muito bacana. Fora o jabuti, o que mais? O jabuti, a geodésica. Ah, o seu Elias... O seu Elias, por favor, quem quer cerveja, churrasquinho, qualquer coisa, desça aqui por essa virada aqui, que lá para trás também tem coisas, então aqui não é um centro, né? Se espalhe. Bruno Viana chegou com oficina de antena e também para... Como é o nome? Vem cá, Bruno. Como é que é o nome da estação espacial que eu esqueci? ISS. Tem a contação de histórias das mulheres. Gente, agora tá tipo múltiplo. Bruno, vem cá. Peraí, deixa eu ver o horário de novo. Não, a gente tá super atrasado, porque pedimos desculpa para quem. A gente atrasou uma hora e meia de programa. A estação espacial tá adiantada. Parece que ela chegou antes da hora. Para aí, fala aí. A gente está de olho na estação espacial, que ela vai passar a qualquer momento. E parece que ela, inclusive, se adiantou um pouco aqui no meu cronograma, vai passar. Às 7h40, daqui a 50 minutos. Como é que a gente pode assistir a estação espacial? Só olhar para o céu, a gente vai direcionar a direção certa. Mas a gente precisa dos telescópios? Não, é olho nu, é uma estrela brilhante para atravessar o céu. Mas nós estamos tendo observação com os telescópios que já estão abertos também. Sim, é muito rápido para o telescópio, acho que vai ficar meio confuso. Melhor olhar olho nu mesmo, que é bonito. Lembrando que a programação continua a madrugada inteira e que a gente vai ficar aqui até as 10 da manhã. 10 horas é o último horário de entrada, ninguém mais entra. Meia-noite é o último de saída, o resto é uma surpresa. E também tem Cosmogonia Indígena, que chegaram agora, que eu estou vendo ali. Afonso Apurina. Afonso Apurina e Carlos de Tirotucano estão ali. Que legal, bem-vindos. O pessoal do Ruído também já está aqui, que bacana. Então, gente, vai ser uma noite tanto, só que vocês tenham paciência, que o negócio começou bem atrasado e ele vai se prolongar sem pressa e nem neurose. Silvia, querida, vamos falar de poeira cósmica. Rádio Volúzia, uma rádio web. Estamos no ar com, no momento, 2 ouvintes. Gente, compartilhem o Belasco. Pedro Belasco está na escuta. Alô, alô, diretamente aqui do Observatório de Valongo. É, então, vocês que estão aqui e queriam que as pessoas soubessem o que está rolando, divulguem O link está no grupo. No grupo da comuna, no Face. Eu postei lá o link. Então, quem quiser, tá bom? orelharadiolivre.org, 2.8000/volusia. E agora? Eu falei de? De. Ah, é do Valongo, perdão, viu, gente? Poeira cósmica sobre nós. Então, obrigado pelo convite. Pode som. Eu vou tentar falar. Então, eu sou a Silvia, sou professora aqui do Observatório do Valongo. Sou especialista em astrofísica estelar e especialmente em poeira. Tá? Vai ser um pouco difícil falar de poeira sem ter as imagens. Eu vou tentar, então, passar para vocês o que é a poeira. A poeira a gente pode ver se a gente está num lugar bem escuro e olha assim para a Via Láctea, né, que é aquele caminho que é mais populado assim, de estrela, e a gente nota que tem umas faixas escuras, né, no céu, assim, e que muita gente acha que aquilo é falta de estrela, mas não é falta de estrela, aquilo é poeira. Né? E poeira, o que é a poeira? Né? São grãos, como grão de areia, que são produzidos por estrelas no final da vida delas. Né? Então, as estrelas, o Sol, por exemplo, vai passar por uma fase de produção de poeira, quando estiver perto da morte dele, e essa poeira, então, fica jogada, né, no meio interestelar, que serve para formar outras estrelas, outros sistemas planetários, enfim. Isso é a visão da poeira. Né? Mas e a poeira é importante por quê? Por um lado, a poeira ela vai atrapalhar os astrônomos, porque ela vai cortar alguns comprimentos de onda. Então, a gente vai deixar de enxergar alguns objetos, algumas coisas, por conta da poeira. Claro que a gente sabe corrigir isso, né? A gente pode fazer essa correção, mas sempre é um incômodo a poeira. Por outro lado, a poeira ela vai ajudar que novas estrelas sejam formadas. Por essa propriedade que a poeira tem de impedir que que a radiação mais alta energia, como raios ultravioleta, quebrem moléculas e coisas assim, a poeira protege, então, as regiões onde as estrelas vão se formar. Então, a poeira fica assim como uma barreira natural, as estrelas podem se formar, e à medida em que as estrelas se formam, elas jogam, espalham de novo essa poeira. Né? E o que, que é essa, do que é constituída essa poeira? Né? Basicamente, a gente tem carbono, silício, oxigênio. Vai depender de que estrela que está produzindo essa poeira. Né? Então, no Sol. Vou falar do caso do Sol. O Sol, ele nasceu, né? Ele está assim na sua juventude. E em determinado momento, ele vai se transformar no que a gente chama de uma gigante vermelha. E é nessa fase que vai ter o aparecimento da poeira em torno do Sol. Né? Ele é frio, é uma estrela fria, o Sol. Todo mundo acha que o Sol é quente, mas o Sol é uma estrela fria. E à medida então que ele vai ficando velho e perdendo parte da massa dele, ele vai formar essa poeira. A poeira que o Sol vai formar vai ser rica em oxigênio, porque o Sol não, ele vai continuar sempre rico em oxigênio, né? Então é silicato, como o da praia, é óxido de alumínio e várias coisas. E vocês todos estão me olhando assim com uma cara de maluca, essa maluca aí, eu sei que... É meio estranho, né? Como você estuda poeira? A gente dá para estudar poeira de alguns modos, né? Eu estudei poeira, estudo poeira, através de modelos matemáticos, né? Então, eu simulo a cara que a poeira tem que ter, o espectro que ela gera, né? Como ela se manifesta, e comparo com estrelas que estão produzindo poeira. Né? Esse é um modo de estudar, que é um modo que a gente chama de indireto. Então, eu uso modelos matemáticos, observações, e caso os meus modelos com as estrelas. Com isso, eu sei dizer composição química, o tamanho da poeira, coisa de doido, né? O tamanho da poeira, quanto de poeira uma estrela produziu, enfim. E existe um outro método, que é o método que a gente chama direto, que é observar essa poeira dentro dos meteoritos que caem aqui na Terra. Então, o estudo de poeira que começou, esse é um assunto mais ou menos recente, é dos anos 90, e é muito interessante, que é estudar grãos de poeira que são, que a gente chama de pré-solares, que são sobreviventes à formação do Sol. Então, quando o Sol, quando uma estrela é formada, a gente imaginava que toda a matéria que ela tinha usado para se formar tinha sido destruída e transformada. E com esse estudo de alguns meteoritos que caem aqui e trazem essa poeira pré-solar, a gente vê que não é verdade. Então, muito da matéria, muito não, uma parte da matéria anterior à própria formação do Sol resistiu dentro de meteoritos. E isso é importante porque daí mais ainda a gente pode cercar onde essa poeira está sendo produzida e cercar mais ainda as teorias de evolução estelar, e que a gente não tem muito como acompanhar diretamente, né? Como a nossa vida é um nada perto da vida de uma estrela, né? Não, perde uma poeira não, porque a poeira é muito pequenininha. A poeira realmente é muito pequenininha. Mas dura bastante, né? Dura muito e é resistente. Tem umas que resistem mais, resistem à explosão de supernova, resiste a praticamente tudo, felizmente, né? Uhum. Por isso que a gente está aqui. E uma outra coisa é a poeira, não só a poeira, né? Essas estrelas que produzem poeira, e todas as estrelas, acho que ninguém falou isso, não sei se vão falar, são responsáveis por todos os elementos químicos que nos constituem, né? Então, nós somos poeira de estrelas. Eu adoro essa frase do Carl Sagan. Uhum. E é o que a gente é, né? A gente é resto de estrela não mesmo. Não é coisa de hippie, né? Não é coisa de hippie, é de verdade. Nós somos, sim, poeira de estrela. E é graças à poeira que, enfim, o universo, a galáxia se enriquece, né? E pode formar novas estrelas e novos planetas, enfim. É isso. Eu não sou maluca, não, tá? Dá os microfones todos me olhando assim, com uma cara de... É mais legal quando eu mostro algumas imagens, né? Mas, enfim, que é um rádio. Mas aí vocês procuram depois poeira, né? Poeira cósmica. Sim. Tá aberto? Uma coisa interessantíssima dessa arqueoquímica. Astroquímica. Astroquímica é que o Sol já é um, não é velho, né? Mas, por exemplo, no começo é só hidrogênio, aí vira hélio, né? Vão ficando cada vez mais complexos. É. Esses átomos, essas matérias que a gente tem complexas, é isso? É uma sequência. Então, o Sol, ele é frio, né? Considerado uma estrela fria e pequena. Então, o Sol, ele vai produzir, ele não vai muito além, não. Ele vai produzir alguns elementos, né, dentro dele. Então, ele está agora produzindo hélio a partir da queima do hidrogênio, fusão do hidrogênio. Depois ele vai fundir hélio em carbono. E depois o carbono, por captura de mais hélio, vai formar oxigênio e Sol. E vai parar por aí o Sol. Na verdade, em algum momento, o Sol pode produzir alguns elementos mais pesados que o ferro. E tudo isso vai ser ejetado quando ele se tornar uma gigante vermelha. Ele não vai explodir, ele vai ejetar as camadas mais externas, vai sobrar só o núcleozinho dele quente e vai formar aquelas nebulosas planetárias lindas que a gente vê. Depois a nebulosa planetária se dissolve no meio interestelar, enriquecendo com toda essa matéria que foi produzida. Agora, as estrelas de massa maior, as de alta massa, elas vão fazer essa sequência de fusão até chegar no ferro. Então vai fundir carbono, oxigênio, neônio e etc., até o ferro. Quando chega no ferro, para fazer a fusão do ferro, não tem mais. Para a fusão acontecer, ela precisa de energia. Então, ela vai roubar a energia da estrela e não gerar energia, né? E aí, o que acontece? A estrela vai colapsar, vai dar um kick e aí vai explodir como uma supernova. E aí, então, todas essas camadas que estão produzindo outras coisas, certamente são espalhadas também. Mesmo na supernova, tem produção de grãos em menor escala, né? Quem produz mais grãos mesmo são as estrelas pequenas, né? Que a gente chama de baixa massa e massa intermediária. Mas as supernovas colaboram ou contaminam o meio interestelar com outros elementos, né? Oxigênio, enfim. É isso. E nós somos, sim, resultado, porque se a gente acredita, e a gente acredita, né? Eu acredito no Big Bang. No Big Bang só foi formado hidrogênio, hélio e um pouquinho de lítio. Todo o resto foi sintetizado dentro das estrelas, tirando boro e berílio, que é outro processo, mas o resto tudo foi sintetizado dentro de estrelas. Então, os ETs somos nós. Não precisa procurar mais ET. Big Bang é uma questão de crença. Não é, não. Tem assinatura, e o Thiago mesmo falou, tem assinatura, a radiação cósmica de fundo mostra que ele aconteceu. Quem chegou depois não ouviu a maravilhosa explanação sobre, né, o ruído cósmico de fundo, né? Então, essa nossa Terra aqui, porque a gente tem ferro aqui, demonstra que a gente já está, já é um processo mais avançado desse Big Bang, não é? Não, então, olha só, o Sol, ele já é uma estrela enriquecida. O Sol já não é estrela de primeira geração. O Sol já é estrela de terceira. Ah, a gente é de terceira geração. Ele já está, ele já nasceu enriquecido em alguns elementos, tá? Então, o Sol já tem um monte de linha de ferro quando a gente vê o espectro do Sol, né? Então, o Sol já tem um monte de coisas, um monte já veio. E a gente sabe que a nuvem, através do estudo de grãos, esses grãos, dentro de meteoritos, os pré-solares, a gente sabe que a nuvem que formou o Sol foi contaminada, né, contaminada entre aspas, por estrelas de baixa massa e por supernova também. Porque todos esses traços estão dentro dos meteoritos, nos grãos pré-solares. Lindo, né? Eu adoro os grãos. Eu também acho. Gente. Pergunta. Quando você fala que o Sol é de terceira geração, quer dizer o quê? Que teve outras estrelas que explodiram, viraram grãos de poeira e se fundiram e viraram estrelas de novo, é isso? E dá para saber que é a terceira vez que acontece isso? Não, é a terceira vez. É que, na verdade, a gente, astrônomo, classifica tudo, né? A gente adora botar tudo nas caixinhas, organizar, classificar. A gente divide as estrelas em populações, segundo o enriquecimento químico e algumas outras propriedades. Então, o Sol tem propriedades de estrelas que são as mais enriquecidas que a gente tem hoje em dia. Tá? É isso. Mas teve várias. Poeira de estrelas, mais perguntas? Por favor, o homem criou algum elemento? Urano? No final da tabela periódica, esses mais pesadões são criados pelo homem, tá? Não, tem alguns que foram criados, sim, pelo homem. Não são... É a única parte que eu gosto do machismo do mundo, né? Quando o pessoal diz assim, o culpado foram os homens. Foram eles que criaram o metal mais pesado. Não, alguns do final da tabela periódica. Agora eu não vou lembrar. Você lembra, Ana? Tem o dos bem do final, acho que uns 5 ou 6 do final da tabela periódica. Tem uma pergunta pessoal. O bório veio da onde? O bório? A gente acredita que o bório é um dos elementos leves da tabela periódica. O bório, a gente acredita que ele é formado, ele não é formado no interior das estrelas, não. Ele é formado no meio interestelar, nessa matéria que fica entre as estrelas, que é um espaço que não é vazio, né? Entre as estrelas existem gás, poeira. E o bório, então, a gente acredita que ele seja formado a partir de choque de raios cósmicos, e aí esses raios cósmicos, eles meio que desintegram alguns átomos mais pesados, formando o bório. Bório e o berílio seriam formados dessa maneira. Bório. É bório, né? Poeira cósmica, questões? Alguém? Obrigada. Não, só tenho eu, então, outra pergunta. Eu gostaria de saber como que é o circuito, bem humano eu estou falando, né? Como é que é o circuito dos empoeirados, não sei, empoeirados estelares? Como é que funciona esse circuito, os encontros internacionais, os projetos? A poeira, como ela falou, a gente coloca numa caixinha que é astromineralogia, a área, né? É uma coisa que mistura um pouco de geologia, astronomia. Mas a astromineralogia não fala só de poeira, mas fala também de cometas e outras coisas, né? Mas, em geral, os encontros que eu participei e participo têm a ver com as estrelas mesmo, com as estrelas que eu trabalho. Então, são estrelas frias, estrelas mais frias que o Sol e de baixa massa. Então, daí. Então, é estelar mesmo. Mas, enfim, eu dou uma disciplina que chama astromineralogia. Mas é um circuito, esse, como é que é? Astromineralogia é um circuito que vocês fazem encontros internacionais, tudo, mundiais, tem, tudo? Tem. Encontros internacionais, com certeza. É uma área cadastrada pela União Astronômica Internacional. Como, sei lá, tantas outras. Como astrofísica estelar, variáveis, tem várias áreas cadastradas. Então, astromineralogia também. Como mudou o nosso público, gostaria só que você falasse um pouquinho desse projeto que você está fazendo para pessoas... Alô? Esse projeto que você está fazendo para pessoas cegas, que é um projeto que ela está fazendo aqui no laboratório, aqui no observatório. Esse é um projeto que eu comecei já tem alguns anos, tem até aqui uma aluna nova da terapia que está me ajudando agora. É um projeto que, na verdade, a gente começou com a ideia de incluir a visitação de cegos aqui no observatório. Então, a gente fez alguns protótipos, assim, como constelações em 3D, né, como a Paula estava querendo, para tatear, né? Fizemos algumas galáxias, mas daí isso foi andando. Agora a gente está assinando um convênio com o Benjamin Constant, e eu produzi, junto com outro aluno, a gente produziu um caderno de astronomia para cegos, que está com eles agora. Eles vão testar primeiro com o pessoal de baixa visão, depois volta para a gente fazer as texturas, né? E aí volta para lá, e eles vão distribuir para o Brasil. Esse caderno ele foi criado para alunos de sexta série, né? A gente consultou a professora de geografia lá do IBC para ver mais ou menos a matéria que ela dá a parte de astronomia, então a gente construiu o caderno desse modo. E, além disso, junto com a Elisa, a gente está fazendo uma lua tátil, grandona, né? Então, a gente já imprimiu um mapa da lua, já colamos toda a lua, né, o mapa da lua nesse isopor, e agora ela vai criar as texturas em papel machê, né? E a ideia é... O projeto é um projeto grande, né? Um projeto que tem... A gente imagina que vai durar, sei lá, 5 anos. Envolve outros professores daqui, outros alunos, professores lá do Benjamin Constant. Então, uma coisa cresceu mais, foi um pouco além do que eu imaginava no início, mas é uma coisa bem bacana, né? Então, é isso. Quando você fala... Do Benjamin Constant, você está falando da onde? Do Instituto daquele para cegos da URCA. Da Vila Pastel. É lá na URCA. Muito bacana. Pode aplaudir. Muito obrigada, Silvia, por sua participação. Obrigado, Silvia. Por nos receber também tão bem dentro desse observatório. É um prazer. Calma. Automaticamente pareceria que seria para você, porque a... Coitada da Ana Carolina. A Ana Carolina, ela trabalha com como representar, né? Como representar o céu. Por isso que ela chama de astres plásticas, porque o trabalho dela é em cima da representação dos dados, que, na verdade, esses dados são matemáticos, né? Alô? Computacionais e tal. Mas os nossos queridos indígenas, eles estão com um horário para ir embora. Então a gente pede para você que a gente estenda esse assunto um pouco mais e que a gente possa ouvir, então, um pouco sobre a representação do céu a partir do ponto de vista indígena. Então, convidar o Afonso Apurinã e Carlos do Etiró Tucano. Cadê o Tucano? E agora? É hora do nós. Tá bom. Enquanto estamos esperando... As observações continuam. Vocês também podem estar observando ali. as filmagens continuam no telescópio grande e todas as outras atividades. Dois corguinhos desse daí? Tem, mas esse outro não tá ligando, acho que não sei se é a pizza. Estamos aqui com Afonso. Você se apresenta. O Aikai, estou falando aqui, acho que já é boa noite, né? De horário. Bom, Afonso Apurinã, sou de Boca do Acre, município do Amazonas, sul do Amazonas, Boca do Acre é divisa com o estado do Acre. E eu já moro aqui há alguns anos, no Rio de Janeiro, me sinto praticamente carioca já, né? Na luta aqui na batalha, né? Bom, eu vou falar um pouco aqui, eu não sou profissional, né? Assim, um intelectual mesmo, igual os grandes pesquisadores aqui, mas eu vou mostrar um pouco aqui. É uma vivência e, como se diz assim, meus conhecimentos próprios, né? De vida, né? Que eu vou passar aqui para vocês. E para falar, para começar, a gente não pode falar sem falar do principal, que é de Sorá. Sorá é o Deus, é a nossa língua. Né, Aruaque, o tranquilista Aruaque, né, e Deus é Tsorá, na nossa língua. Então, ele é dono de tudo isso, né, é o mestre que fez tudo isso para nós, essa maravilha. Né? E como vocês, às vezes, falam, os índios, eles têm muitos deuses. Né? E por que isso? Porque os índios, eles respeitam muito a formação divina. Então, a gente passa a ter muitos deuses, né, na visão das pessoas, porque a gente obedece, a gente respeita tudo que foi feito pela mão divina. Então, a gente vê a presença de Deus em tudo. Por isso que a gente cultua tudo da natureza. Não é que seja deuses, mas é porque a gente vê a presença de Deus naquilo. Né? Eu tenho outros painéis, mas está em São Paulo, que eu fui fazer uma exposição lá e o painel principal ficou lá. Então eu trouxe esse aqui só para mostrar um pouco. A Tucate. A Tucate é o sol, né? E ele é que traz essa beleza, essa maravilha para nós, né? Vou convidar aqui meu parceiro Carlos, por favor. Seu Carlos Tucano, né? Obrigado, senhor. Aqui, Vou passar aqui o telefone para o microfone aqui para ele se apresentar e depois eu continuo. Tem dois, se quiserem mais um microfone. Boa noite. Eu sou Dói, tirou meu nome de origem, nasci, por tradução, nasci do primogênito, sou da etnia Tucano. Tucano quer dizer pessoas ou gente da noite. Eu sou da parte noroeste do Amazonas, da divisa do Brasil com a Colômbia e Venezuela. E eu pertenço ao lado brasileiro e outros irmãos pertencem ao lado colombiano e peruano. Então, eu praticamente falo outras línguas ali dessa, de português, espanhol, tucano, deserto, yuca, e outras línguas que eu faço parte. Então, hoje eu estou aqui muito feliz por convidar a Paula Escamparini e ter sempre esse prazer de passar o nosso conhecimento, que não é igual de vocês, a nossa cultura é totalmente diferente, que nunca foi escrita, sempre foi passada via oralidade. Por isso que a gente perdeu muita história nossa desse país. Entenderam? Mas isso não quer dizer que a gente não tem nada, mas temos muita coisa para mostrar, de trocar essas ideias. Eu também estou aqui para saber e aprender um pouco com vocês. Depois eu falo mais depois do Afonso, tá bom? Obrigado. Pode, por favor. Então, desculpa aí, voltando a falar do sol, né? Então, o sol é muito importante para todos, né? Para a formação de tudo nesse planeta. O sol, ele cura, né? Como vocês sabem. O sol da manhã é muito bom. E para quem quer ter um dia bem disposto, é só acordar junto com o sol. Tem que levantar com o sol, né? Levantando com o sol, você vai estar o dia todo bem disposto. Você vai aproveitar bastante o dia. E você vai sentir uma energia maravilhosa. Agora, se você acordar depois do sol, se prepare para a lombeira, se prepare para um dia não legal. Eu falo isso por experiência própria e eu acho que vocês têm que fazer essa experiência também, vocês vão ver que é legal. É uma coisa que eu trago de berço, digamos assim, porque a minha mãe, ela é essa pessoa que ela acorda todo dia junto com o sol. Ela levanta cedo e ela tem uma disposição, uma energia, ela tem 75 anos, mas ela passa o dia andando, ela não para. Agora, se ela acordar depois do sol, aí já é um dia que ela parece já mais estressada, já fica também diferente. E é muito interessante isso, né? E o sol, ele, a gente tem que cultuar mesmo, porque ele que traz essa maravilha desse dia, né, pra gente começar a correr atrás dos nossos objetivos. Então, é muito importante o sol na vida de cada ser humano. Principalmente das plantas também, né? Porque o raio do sol, ele traz a energia para fortalecer as plantas, para brotar uma semente, aquecer a terra, enfim. Tudo isso faz parte, né, da energia divina. E por isso que a gente respeita muito, porque sabe que ali tem a mão de Deus naquela criação, né? Bem, ali naquele painel ali, vocês estão vendo alguns desenhos, né? E são desenhos que eu fico observando durante a noite, né? Principalmente quando eu vou para a aldeia, quando eu vou lá para a minha terra, e lá no meio da mata você vê o céu maravilhoso, né? Não tem, assim, essa claridade que a cidade tem, então você vê melhor as estrelas, né? E eu fico lá, para cima, igual um besta lá, um bobo lá, contando as estrelas, fazendo desenhos mentalmente, né? Fico vendo as coisas e formo os desenhos, né, que eu ilustro naquele tecido ali. E eu tenho eles aqui na minha agenda, que eu vou notando, né? O dia que eu vejo, que eu observo alguma coisa, eu vou notando e boto aqui na minha agenda, que depois vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver por onde eu vou começar ali. Eu vou começar daquele símbolo ali que vocês estão vendo, que tem uma cruz ali, né? Aquilo ali é uma formação estrelar. Ela está lá no alto, lá, que eu observei, eu criei isso aí, fiz isso aí e deixei lá. E por incrível que pareça, quando eu estava fazendo esse painel, porque eu tenho outro painel, eu estava fazendo isso para trazer para cá mesmo, né? Quando eu estava fazendo, e aí me veio a lembrança do rosário de Nossa Senhora, que eu acho que vocês devem ver, que os católicos, né, têm um rosário parecido com isso aí, esse desenho aí, Né? Só que esse desenho eu peguei lá de cima, não foi eu não copiei do Rosário. Eu veio depois, na hora que eu estava fazendo isso aí, que veio na minha mente e falei, poxa, mas existe um desenho igual esse? O Rosário Nossa Senhora é assim. Então ele existe lá em cima. Ele está registrado lá em cima. Né? Da outra, o outro desenho é aquele compasso que está ali que vocês não vê, que é o compasso, que é um símbolo também. É um símbolo que eu uso quando eu vou fazer o meu trabalho espiritual, que a gente trabalha com cura, né? A gente faz reza nas pessoas e tal. Então, quando eu vou fazer meu trabalho espiritual, eu uso esse símbolo, que também eu não sabia que era um símbolo. Eu descobri por um acaso. Né? Eu passei por alguns problemas e eu tive que mentalizar e buscar a força da natureza, e esse símbolo ele se manifestou para mim. Tal e veio. Também não sabia que era um símbolo usado. Esse aí é usado também, um símbolo usado no xamanismo, né? E no reiki. E aí eu tal, pensei a usar. E depois descobri que esses símbolos estão lá escritos no reiki, no xamanismo e tal. E está também lá em cima, nas estrelas. Né? Você vê o compasso. Né? Toda noite, se você observar, você vai ver o compasso lá em cima. Então, é um símbolo que eu uso, para mim, que é muito forte e muito bom. Aí tem aquele outro círculo lá também, que é o círculo que, se vocês observarem à noite, às vezes a lua forma um grande círculo, né, em volta dela, uma proteção que ela naturalmente, né, algumas vezes, alguns momentos, ela faz esse círculo. Né, e também é um círculo também usado também no mundo do xamanismo, que as pessoas que trabalham com xamanismo. Também é usado como proteção. Né. Aquele desenho ali que parece a casa de Nossa Senhora Aparecida, né? Não parece assim, mais ou menos? A do outro lado lá? Parece uma... É, parece... Isso aí eu fiz... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a data que eu desenhei isso aqui. É um foguete. Parece, né? Então eu descobri isso aí, esse desenho... Ó, o compasso está aqui, ó. Está aqui, é aqui que está lá. Que eu tinha desenhado aqui. Agora deixa eu ver aqui o outro. Tem aqui desenhando aqui em vários lugares. Deixa eu ver se está aqui. Aqui é o desenho. Deve estar na. Eu até marquei. Acho que está aqui. Não, não está. Poxa, não está aqui. Mas aquele desenho lá, ó, lá do tipo rosário ali, está aqui, né? Eu fiz aqui, tem a data. E também tem outro que eu não fiz aqui, não fiz ali no painel, que não deu tempo, que é um coração. Se vocês ficarem prestando atenção, vocês vão ver o coração, o formato do coração de estrelas, perfeitamente, né? Formato. E eu desenhei, está aqui, né? Nesse desenho que eu fiz aqui, nessa parte aqui. Ah, tá aqui. Aquele símbolo lá, tá aqui também. Que eu fiz aqui, ó. E, por incrível que pareça, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e eu tava... A gente tava na aldeia Maracanã. E aí tinha um rapaz lá, o Cadu, ele tava fazendo uma pesquisa na internet. E eu cheguei e fiquei do lado dele. E aí ele, passando lá a página da internet... Por um acaso, eu vi esse desenho. Aí eu olhei assim, passou ali. Eu falei, opa, peraí, volta aí. Ele falou, o que que é? Mostra esse desenho aqui pra mim. Aí ele foi e mostrou. Eu falei, caramba, como é que pode? Eu nunca vi esse desenho. E eu desenhei isso, eu tenho desenhado. O que que é isso aqui? Aí ele falou, não, isso aqui é um símbolo de radiação. É um símbolo contra a radiação. Eu acho que se vocês pesquisarem, vocês devem achar pela internet. Porque ele é aquele de lá, que eu falei para vocês, aquele último de lá. Que parece que é o Isso. É, que triângulo ali. Então ele falou que é um símbolo de radiação. Eu falei, como é que pode isso? Se eu desenhei lá em cima, eu não imaginava que isso tinha, né, algum valor aqui, que tinha algum significado aqui. Mas tem. Né? Eu vou pesquisar depois também para saber melhor sobre esse símbolo, né, de radiação. E ali, aquelas quatro luas ali, que ali foi em 2013. Foi outro momento também do meu olhar, né? E eu estava em Curupaiti. Já quando a gente foi para Curupaiti, né? E, de repente, eu olhei a lua cedo, assim, da noite. Ela nasceu naquele momento ali, né, à noite. E eu vi uma coisa diferente. Uma única estrela na pontinha dela lá. Raramente você vê isso. Aí aquela estrela lá me chamou a atenção. Falei, cara, só essa estrela na pontinha da lua ali? Pô, é difícil ver isso. Muito difícil, né? Aí eu fiquei acompanhando. E aí, decorrer da movimentação da Terra, né, do giro da Terra e tal, ela vai andando e a estrela foi caminhando ela, passo a passo, né? E quando eu parei de observar, eu já estava quase no meio da lua estrela, e aí eu coloquei 1, 2, 3 e 4. Ao ponto 4 é a última ali, que é onde a estrela está quase no meio dela. Tem um pontinho ali, dá para você enxergar ali, que é o momento, né, da rotação dela. Qual que é? Aquelas quatro ali. É, que representa a lua, né? Então, são momentos que, para mim, é muito especial e muito importante, entendeu? Eu ficar vendo isso, ficar vivenciando, que para mim é maravilhoso essa mensagem, né? Que para mim é uma mensagem. Agora, quando que vai aparecer novamente essa estrela do lado dessa lua? Só Deus sabe. Nem todo dia acontece isso. Né? Então, a gente que observa a natureza, presta atenção, a gente vê muita coisa acontecer, muita coisa linda e maravilhosa. Passando ali para aquele desenho verde ali, que tem um círculo, né? E tem um verde ali, e tem umas setas de um lado e outro. Desenho também, eu fiz ele aqui, e ele está aqui. Né? Então, esse desenho, e fiquei com ele guardado. Mas por que esse desenho? Né? Por quê? Mas eu fiz. Veio na mente, eu fiz. Aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E aí começa a vir, né, as mensagens, começa a vir as revelações. Então ali o meio, eu vejo como é Kipati, que é a Mãe Terra, né, representa o planeta Terra. E as setas que vêm de baixo para cima, que tem aquela seta ali, tipo uma oca, é uma âncora, né? Que se vocês, né, o pessoal fala que a Terra é tripé, né? Ela é composta pelo tripé, né? Então vejo como isso também, a formação da Terra, né, segurada no tripé ali, que falam isso. Mas tem outra visão minha, né? Que a parte de baixo, eu vejo que vem a força e a proteção dos guardiões da Terra, que somos nós, os povos indígenas. Então, nós viemos para ser guardião da Terra, para cuidar da Terra, né? Cuidar do bem-estar do planeta. Então, vejo como isso. Nós, a parte dali, que é esse suporte, né? De cuidar e proteger a Terra. O que vem do alto, vem a força divina, que é a criação do grande Criador, o nosso Mestre Deus Maior, que é o Tsurá na nossa língua. E as setas que vêm do lado, eu coloco como se fosse as outras duas nações do planeta, que é o branco e o negro. Que aí vem as duas nações que completa ali a formação daquele planeta. Fora os seres que habitam nesse planeta aqui, né? Que veio tudo na criação. Então, essa é a minha visão que veio para esse desenho aí. Não sei se eu estou certo, né? Mas é a minha visão que veio para esse desenho. Entendeu? Então, eu gosto de fazer isso quando vem, eu desenho, eu boto aqui, né, e tal. Tenho as minhas viagens também no meu mundo espiritual, né, que eu vejo muita coisa, aprendo muita coisa no mundo espiritual. É mais ou menos por aí. Eu vou deixar nosso amigo aqui falar um pouco também, né? Sim, sim. Apurina, obrigada pela fala, demais. Eu acho que a gente teve aqui muitas falas que estavam dedicadas a uma coisa... Ah, chama ela. Ei. Como chama? Ela chegou nessa nossa amiga, nossa a Índia Baré. Chegue pra cá, por favor. A Índia. Me ajuda. Ah, tá aqui. Passa o microfone pra só pra ela se apresentar aí, por favor. Deixa eu ver o apresentar, Índia Baré. Então recebemos aqui também a Índia Baré. Chegou para compor a mesa, a conversa e tal. E eu vou passar para... Eu não vou ficar comentando, não, porque, na verdade, a fala de você, a sua, né, foi muito, muito mais poética do que, na verdade, né, a gente tá num lugar da experiência, eu acho que direto, né, de olhar o céu, que é um lugar que a gente estava procurando de alguma forma. Então, super obrigada por trazer aí a sua arte. Valeu. E falar isso pra gente. Eu que agradeço. Agora eu vou pedir pro Tucano seguir e depois Indiabera. Então, como se fala do ser humano, se fala do céu, se fala das estrelas, fala do sol, da lua, da água, da vida, são as complementações que os povos indígenas, cada etnia tem a seu modo de ver, de interpretar, através dos nossos sonhos. Então, eu vou falar um pouco do início da nossa existência, da invisibilidade. No início, nós não tínhamos esse corpo físico, nós éramos invisíveis. Então, foi criado também os nossos trovões, que a gente nunca conseguiu ver, que eles têm forças paranormais. Então, o Criador, o Yepawakan, e nós somos o Yepamasa, criado por eles, essas criaturas. Então, de acordo com seu poder, de acordo com seu entendimento, ele criou 5 trovões para cuidar do universo que ele criou. Mas só que eles não deram conta de cuidar da maneira que eles deveriam cuidar. Nesse processo de transformação, o processo de virar um dia seres humanos, foi um processo muito delicado, foi muito complicado para quem não entende. Então, para nós aqui, para a gente entender, nós temos uma sabedoria de nascença, sabedoria nata, de passar esses conhecimentos. Então, num dia, nós navegamos numa embarcação gigante chamada Cobra Canoa. A olho nu, era uma cobra. Sem ser, era uma embarcação gigantesca, um barco comum. Então, conforme a navegação submarina, então essa cobra gigante, ela saía para fora da água, e esses seres invisíveis desciam para o solo, para a terra. Assim que eles tocassem, assim que eles começaram a tocar no solo, os seus pés, ganharam essa forma física, a língua própria, e o primeiro que desembarcasse, ele ganhava a patente de chefe. E os demais, como curadores, que nós chamamos hoje de, em tucano chamamos de guiaí, em tupi se chama, antropologicamente falando, deram o nome de pajés. Vieram mestres de cantos e danças e ritmos. Vieram os benzedores, vieram os aprendizes, os sucessores, para que perpetuasse essa sabedoria. Então, assim foi povoado a Amazônia. O berço da nossa humanidade se chama Lago Titicaca, que fica entre Peru e Bolívia, lá no alto, que nós chamamos de Lago do Leite. Em tucano se chama Orpecon de Tará. Muitos se confundem com Baía da Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Mas, como nós temos esses traços históricos, nós trazemos esse berço da criação da humanidade, onde nós saímos do centro daquele lago, onde passa a linha do Equador. Então, em São Gabriel da Cachoeira, onde eu pertenço, passa a 30 quilômetros da cidade, passa a linha do Equador. Um lado é quente, outro lado é o ar suave. Então, nós temos esses traços históricos da criação da futura humanidade. Então, nós não tínhamos dia, nós tínhamos só a noite. Então, nessa visão que os grandes que começaram a habitar tiveram visão do lado externo, lado, aliás, mais distante, lá tinha dia, mas para cá não tinha dia, aqui só tinha noite. Então foi criado um set chamado, que nós temos hoje, Yaigu, que é marca, que finca, no centro da Terra. Então, como eles queriam ter também dia, mandaram emissário para negociar com o chefe do dia, com o criador do dia. Os cinco joios foram e trouxeram numa caixinha, tipo cuia, embalado. Ele disse o seguinte: aqui está, aqui vocês vão ter noite e aqui vocês vão ter dia. Mas como o ser humano é fraco, curioso, no meio do caminho da viagem eles abriram essa caixa mágica. No meio do caminho saíram vários insetos nocivos que cantam à noite, que são as cigarras, aranhas, escorpiões, jararacas. Saíram de tudo. Sem chegar no destino, eles foram castigados. Mas eles voltaram sim. Então, o Criador, o responsável aqui da Terra, você vai receber um castigo. Uns vão virar macacos e outros vão virar jacarés. Por isso que eles se transformaram em macacos. Tem alguns macacos que nós chamamos de capelão, o acari, o macaco sem rabo. Eles têm uma pinta de argila amarela. Então eles se transformaram em macaco e outros de jacarés. Para a gente ter esse, a noite e o dia, por curiosidade, foi castigado a nossa humanidade. Se a gente não souber caminhar, nós somos atacados pelo escorpião, que são venenosos, jararacas. Então, para isso, nós temos a grande importância, cinco elementos que cuidam da gente. Quais são os elementos? O Ipadu, que vocês conhecem como coca, folha de coca. Tabaco, a fumaça que cura a gente, que entra aqui e aqui nos ouvidos. Nós temos a maniva que produz mandioca. O banco, o suporte para a gente cozinhar, que nós fazemos de argila, onde colocamos nossas panelas de cerâmica para a gente cozinhar. Esses até hoje são materiais essenciais para a nossa existência e o nosso documento. Através disso, os nossos grandes sábios, conhecedores das curas, eles se especializam para curar, cuidar da outra vida. Porque cada elemento que nós temos aqui no nosso corpo humano, nós temos aqui. Essas juntas têm que ser limpas, cuidadas. Porque isso aqui é um universo. Isso aqui é uma casa nossa, que nós cuidamos nós mesmos. Se a gente não fizer isto, é mesmo que a gente abandone a nossa casa durante um mês, dois meses, quando a gente voltar, se não cuidar, encontraremos uma casa cheia de poeira, cheia de insetos, animais agressivos. Então, por isso que a nossa casa tem que ser bem cuidada. Nós temos também grande cuidado com nossos alimentos. Os grandes sábios, se eles têm essa capacidade de controlar, dominar, os grandes pajés que vão se transformar um dia, os líderes espirituais, eles têm muito cuidado. Tem que ter em jejum. Antes da interferência do outro universo, do outro mundo, o pajé era formado durante 7, 8, 10, até 12 anos. Um especialista. Isso era um dom, que cada um já nasce com aquilo. Ele não é escolhido, ele já nasce com dom. Não é simplesmente uma vocação. E assim foi se transformando o nosso universo. Nossos nomes que nós temos de origem é o nosso documento de vivência, de existência, que está ligado no alto e aqui. Então o grande pajé, ele é ligado ao natural e ao sobrenatural. Algumas etnias usam hoje máscaras. O que que simboliza isso? Para ausentar o corpo natural, para conectar com o espiritual, que é invisível. Quando a gente toca os nossos maracás, nosso chocalho, nosso nhaçã, os grandes espíritos chegam perto da gente. Eles se alegram junto com a gente. Quando paramos de cantar nossos rituais sagrados, assim que nós, eles também vão embora. Isso se chama proteção. Então, isso é uma questão que nossa escola foi interferida. Eu sempre falo nas grandes palestras, como para vocês, foi uma perca grande para nós, para os povos indígenas. Também estive na semana passada, na UERJ de São Gonçalo, falando de letras e da diversidade, das nossas línguas. Então, é muito difícil agora para nós resgatar certas coisas. Quando se fala em resgate, isso me entristece. Como é que eu vou cavar onde está o túmulo do meu pai? O que que ele vai me contar se já está morto? Perdi tudo. Então, isso é uma grande preocupação minha, da minha era, dos meus companheiros, para manter a língua. Se você não tiver a língua que você fala, perdeu a sua história, perdeu a sua vida. Então, hoje, a nossa preocupação é que os jovens de hoje aprendam a ler e escrever, mas mantendo a tradição, sabendo ler e escrever também. Isso eu falei para a Paula uma vez num documentário, numa casa portuguesa aqui no... Gabinete Real Português. Gabinete Português. Exatamente. E eu fiquei emocionado quando a Paula me levou naquele gabinete. Livros e livros. Histórias e mais histórias. E eu me senti sem nenhuma história. Mas ali está muitos documentários. Então é importante que a gente faça isso com os jovens de hoje, a partir do momento que nós temos ensino diferenciado, ensino bilíngue na nossa língua, falar e escrever e mostrar como que nós escrevemos hoje, como que nós pronunciamos. Porque o símbolo da nossa língua está aqui no nosso rosto, as nossas palavras estão aqui. São culturais e anasalados. Então é muito importante para os jovens de hoje que estão fazendo curso de nível superior. Então essa é uma das lutas que eu estou aqui presente na cidade do Rio de Janeiro para mostrar a nossa realidade. É muito bom a gente falar do sol, da lua, porque como nós não temos calendário, eu vou ver lá no formato das estrelas como um rabo de raia. Na nossa língua se chama Anhang. O rabo da raia significa que nós teremos daqui 2 meses, vamos ter uma grande colheita de frutas. Frutas silvestres. Então ela vai, toda noite a gente observa. Aí vai caminhando e já aparece outro. Quando chega bem em cima da nossa cabeça, bem aqui em cima, é o tempo do acontecimento. Nós estamos vendo aqui a cabeça da onça, Gyaidupua. Nós teremos uma grande piracema. Então, essas coisas que eu tento mantê-las, eu tento colocar no papel, como o companheiro Afonso Aparentado está falando. Coloquei em grafismo, escritas, gravadas, para que futuras gerações daqui de 100 a 200 anos poderão saber o que é isso. Hoje eu sinto falta dos meus pais. Eu olho para o céu. Cadê? Onde vocês estão? Hoje, com meus 58 anos, eu sinto saudade dos meus pais. A minha mãe, que morreu faz uns 10 anos, com 90 e poucos anos, e eu ouvia dela os conselhos dela calado. Da minha avó paterna, Abacaxi, que morreu quase centenária. E eu via todas as noites, como agora, eu sentar na beira da fogueira para ouvir dela, do conhecimento, da sabedoria. Isso foi muito importante para mim, para a formação da minha vida, formar a minha família, formar os demais jovens. Olho no olho. Então, isso foi muito importante ouvir. Hoje eu valorizo a história distinta do povo tucano. Então, eu sempre tenho orgulho de dizer que eu sou tucano. Eu sou indígena, sou índio, não. Sou tucano. Nasceu na nossa língua. Tenho que ir para o meu amigo, mas eu estou em Boerana, Pescaça, Rio de Janeiro, mas eu estou em Catice, mas eu estou em Boerana. O Tamu, mas eu estou em Boerana, mas eu estou em Boerana, mas eu estou em Boerana. Tenho que ir para o meu amigo, mas eu estou em Boerana. Porque eu também falo também, eu falei, porque muitas das coisas na nossa língua não existem certas palavras. Aqui, quando vocês gostam de uma pessoa, vocês dizem assim, poxa, me apaixonei por aquela mulher, vou apaixonar por aquele. Eu te amo. Em palavra tucano, nós não temos palavra eu te amo. Simplesmente eu digo, eu gosto de você. É isso. Tem que começar a calar uma baçanha dentro. Kaba kaba yu no ma du pi no ma yari no ma no ma du pi no ma yari no ma no ma yari no ma yari no ma du pi no ma ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Queria falar mais, mas nós temos um tempo limitado. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de falar a noite toda, mas esse é o meu recado para você. Ayun, obrigado. Tucano, como sempre, eu quero te agradecer demais a presença. Eu conheci o Tucano em 2015. A gente foi apresentado por uma amiga em comum, a Jéssica Klosterman, que deve estar por aí. E o Tucano, desde então, bom, ele... Cacique da aldeia Maracanã, né? E, há quantos anos, Tucano? Há 7 anos já, mas vive no Rio há quantos? Uns 20? Há 20 anos, né? E atual presidente da Associação Indígena da Aldeia Maracanã. Associação Indígena Aldeia Maracanã. Então, o Tucano está nessa luta, né? Há muitos anos e trazendo sempre o conhecimento aí da indígena, mas também muito tucano, e da língua a gente conversa muito sobre essa questão da manutenção de cultura oral, como que hoje é possível fazer, né? Porque, na verdade, uma das perguntas que eu fiz para o tucano foi... Voltou, ok. Uma pergunta que eu fiz foi, mas como é que é esse negócio de ensinar agora as crianças indígenas também a língua própria, né, da própria etnia, escrita, já que são culturas orais? E aí o Tucano me respondeu super bem, eu não esqueço, na verdade, entre muitas outras coisas que a gente falou, que isso é lutar, né? Então, às vezes eu dou essa resposta quando alguém diz... Ah, mas você está assumindo o formato do outro para conseguir alguma coisa. Não, mas isso é fazer com que a coisa se mantenha. Né? Então, tem um vídeo que foi feito já há alguns anos, que se ensina a falar videograficamente, né? Então, os sons e tal. Esse vídeo foi produzido por quem, Tucano? Você lembra? Você lembra? Quem que produziu aquele vídeo lá que você fala, ensina a fala, Tucano? Eu esqueci. Foi feito no Museu do Índio, em 2015 também. E a gente... 2005, há muito mais tempo. E a gente sempre trabalha, sempre que a gente conversa, eu peço para o Tucano falar a própria língua, porque eu acho que é um jeito da gente também minimamente acessar essa sonoridade, sabe? E viver com isso assim um pouco. Antes de passar para a Indiabaré... Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Como é que está a situação agora da aldeia Maracanã? Depois de todo o processo que aconteceu, o que está acontecendo agora? Oi. Bom, eu acabo de sair de uma reunião. Nesse instante, eu estava na Secretaria de Estado de Cultura com o novo secretário, o Leandro, que o Lazarão saiu para voltar, não sei o que lá, para na Assembleia. Então, eu tive reunião agora de tarde com a Cultura, a IAN, hoje, que eu, qual eu represento, e com o próprio Raoni, do Instituto Raoni, que ele chegou da Alemanha hoje, e já deve estar voando agora para Cuiabá. Então, como o Estado fez aquela desintrusão violenta em 2013 contra a gente, mandando tropa de choque, prometeu de que iria fazer nova aldeia, e que ele iria criar centro de referência da cultura dos povos indígenas na cidade do Rio de Janeiro, em parceria com eles. Mas até agora isso não aconteceu. Não aconteceu porque Jogos Pan-Americanos se foi em 2007, 2014 a Copa do Mundo se foi, as Olimpíadas do ano passado se foi, e até agora não houve nada pela parte na prática concreta do governo do estado do Rio de Janeiro. E houve essa quebra do Estado, ainda dificultou mais o nosso avanço, apesar que nós temos hoje uma discussão bem clara com ele. Então, há um tempo atrás, o governo era o inimigo nosso, até ele abriu o diálogo. Então, nós hoje conversamos com o Instituto Raoni, com o próprio Raoni, tá, o neto dele, o Pachon. Então, o Raoni, como ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, ele disse assim para o governo, através da cultura, o que vocês querem que eu faça? O que é que vocês querem que eu ajude? Então, a gente ouve muitos mandar investimento para sustentabilidade, para preservar, para demarcação de terras indígenas. Então, eu falei para o cacique Raoni hoje, o orçamento que foi feito para restaurar aquele prédio, estava orçado de 7 a 10 milhões. Então, não tem problema. Então, eu vou ajudar você, apontando isso para o secretário de Cultura. Vocês vão fazer. Eu quero esse Museu do Índio, onde eu conversei no final da vida do Marechal Rondon, conversei com ele. Eu quero que mantenha isso vivo. Eu quero isso que vocês façam. Então, vocês vão entrar em contato com o meu pessoal. Vamos criar uma comissão. Então, espero que isso saia, porque hoje só temos, o índio só tem recebido promessas que nunca acontecem. Como eu sempre falo também, aquela lei 11.645, que nunca sai do papel, entendeu? Porque tem muito, como diz o meu amigo, o Emílio Aturari, projeto tem muito, mas no concreto não tem nada. Então, hoje os povos indígenas querem ação, não projeto, não quero mais planos, eu quero mais ação, atitude do governo. Então, essa é uma ação que a gente está buscando que isso aconteça. E eu só vou ficar feliz no dia que aquele prédio abrigar história, divulgar história dos povos indígenas. Então isso está ainda a caminho, já estamos há 5 anos depois da desintrusão, esperando para que haja alguma coisa de concreto para o povo indígena. Não é só para os índios do país, mas para toda a sociedade carioca, brasileira e internacionalmente também. E eu agradeço a vocês também pelo apoio que vocês deram. Entendeu? Isso é muito importante. Precisamos criar estreitar esse elo de confiança, esse elo de amizade. Só conversando que você vai entender. O que eu fiz até hoje de não ter intermediário, eu quero conversar diretamente com você. Eu quero ouvir de você, porque intérprete, não sei se ele vai traduzir perfeitamente para mim. Entendeu? Então isso é muito importante. O índio, sempre falo, estou sem minha caneta, saber usar agora caneta. Porque lutar simplesmente com arco e flecha, com bordão, não está dando certo. Então, nós vamos ter que entrar, fazer cursos de doutorados, medicina, tudo. Porque nós precisamos disso. Porque nós também somos seres humanos, acima de tudo. Nós somos pessoas alegres e tristes também. Nós temos problemas como qualquer um do ser humano. Então, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigada a você. Vocês que estão aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho então com a Índia Baré. Gente, boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui, muito obrigado ao parente Afonso Apurinã por proporcionar esse momento com vocês, né? E agradecer também ao cacique, porque não é todo momento que a gente está com o cacique perto, né? E para nós, povos indígenas, uma coisa que a gente respeita muito é sempre o independente de etnia, né, são sempre os nossos caciques. Né? E eu sou da etnia Baré, Sou da comunidade do Livramento também, em São Gabriel. E ainda, uma das coisas que eu vou falar para vocês é tipo uma coisa que é muito clara, que nem todos os índios nós nos entendemos quando estamos conversando. Por quê? Porque cada etnia fala um idioma diferente, né? Então, para nós aqui, esse momento é muito importante porque são três etnias que estão aqui. E não é toda hora que se tem três etnias, quatro, cinco, dez etnias, né? E para nós tudo é grandioso. E o olhar de cada etnia é muito diferenciado. Por exemplo, o olhar do parente cacique, que é tucano, para o momento da comunidade da aldeia dele é uma. Do parente apurinã é outra. Da minha comunidade é outra, né? Por exemplo, na minha comunidade a gente não tem relógio. A gente se acompanha pelo sol, pela noite que vem vindo, e assim que nós nos acompanhamos, né? E o que acontece? Esses momentos e esses encontros, eles são importantíssimos. São importantíssimos, como o cacique falou. Hoje não se dá mais para se trabalhar só com arco e flecha. Você precisa buscar um conhecimento mais amplo e maior, né? Quando se trata de quê? Quando eu venho para cá para falar com vocês o português, não é para com que eu venha me comunicar com a minha comunidade. Porque esse meu conhecimento, ele não serve para a minha comunidade. Como o cacique ressaltou aqui sempre, quando os caciques falam, nós que somos mais novos, assim, a gente sempre fica caladinho e fica sempre ouvindo. E eu venho partilhar com vocês a experiência da qual eu convivo dentro da comunidade. Sou de Manaus, estou aqui, vai fazer 2 meses ainda, né? Saí da minha comunidade com 2 anos, que minha mãe colocou a gente para ir para a cidade para estudar, que era justamente para buscar conhecimento fora, não para trazer para a minha comunidade, mas para mostrar que nós também temos o diferencial e que nós não podemos perder nossas raízes de jeito nenhum, né? Somos indígenas, temos que ter orgulho que somos indígenas e fazer esse intercâmbio, né, com vocês. Então, quando se parte da questão da lua, a questão do sol, nós, né, eu estou falando pela minha comunidade, pela minha etnia, que é o quê? A gente tem uma preocupação grandiosa de 6 horas da manhã que você está ali acordando. Nós dormimos muito cedo, tipo 8 horas da noite, estourando, se tem uma atividade, se tem um ritual, e a gente já vai descansar. Para quando é 4 horas da manhã, com o pôr do sol, a gente já está ali acordando porque estamos descansados, né? E o que acontece? Meio-dia é um horário que a gente não vai para a beira do rio. Nós não vamos, de jeito nenhum. O porquê? Justamente pela questão da espiritualidade muito aguçada. Espiritualidade muito aguçada. Então, para nós, quando se fala assim, que, não sei se vocês ouviram aqui no Rio de Janeiro, que a história do boto. Não sei se vocês ouviram aqui, não sei se vocês conhecem Parintins, uma atividade que tem em Parintins, que fala-se muito do boi, e lá eles ressaltam muito a questão de lenda também. E quando se fala assim, mas como? E os meus avós, outros caciques também falam, olha, menina que começa a se formar mulher, não pode ir para a beira do rio meio-dia. Por quê? Por causa que há um perigo de repente sair grávida do boto. Aí a pessoa fala, mas isso não existe, né? Isso não existe. Por quê? Quem não tem o conhecimento, não. Mas para nós indígenas, comer comida fria, cacique, eu não sei se na tua comunidade é assim, a gente não come porque o bicho pode vir e vir querer comer a gente, e isso realmente funciona dentro de comunidade. 6 horas da tarde é um horário para nós muito sagrado. Que a gente não fica na beira de rio 6 horas da tarde de jeito nenhum, né? Porque tem esse respeito grandioso. E nós nos acompanhamos na questão de espiritualidade mesmo, sabe? Com o pajé, há uma diferença muito grande entre pajé e sacaca, muito grande, né? E para nós, tipo, quando um pajé ou um sacaca está na noite conversando entre eles, nós não podemos estar perto, né? Que é justamente a questão de a noite é muito sagrada para nós, muito sagrada, sabe? Então você começa a ver porque os sacacas falam assim, e os pajés, não se aproxime, porque nesse momento a gente está no momento sagrado, aonde está, os nossos ancestrais todos estão aqui. Então, o fogo não é qualquer fogo, porque eu vou fazer um fogo agora por fazer. Não. Para nós, ele tem um significado muito grande. Né? Muito grande. Quando se trata de um encontro dentro da minha comunidade, à noite, como nós estamos tendo aqui, esse é um momento maravilhoso. Porque para nós é como se nós tivéssemos, eu não sei a palavra correta que vocês usam, mas para nós é como se fosse tipo uma limpeza, como se fosse um banho de chuva, que você toma um banho quando você sai dessa chuva, passa e você se sente mais leve, parece que está mais limpo. Para nós é assim, né? À noite. E quando se trata da parte do sol, aí que para nós é muito grandioso também, pela questão de você ter o respeito grandioso. E na comunidade, o que funciona muito? Nós presenciamos cada segundo. Cada segundo. Não se perde. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, é a noite, e se a gente olhar para o céu, a gente não vai ver uma estrela. E se quando você se vai numa aldeia, se vai numa comunidade, você começa a ver os detalhes e você começa a ficar encantado. E isso se perde muito quando a gente está numa cidade. Aí vem aquela questão, por que que os índios estão na cidade hoje? Por quê? A mata é tão boa, por que que ele sai dentro de uma aldeia para vir para uma cidade, viver numa selva de pedra, assim como os outros colegas falam? Porque a gente está aqui para um grito de socorro, sabe? Para um grito de socorro e dizer assim, ei, nós estamos aqui, estamos precisando. Precisando com que a nossa comunidade ela seja vista, que nós sejamos respeitados. Eu não preciso mudar porque simplesmente você tem um conhecimento amplo de academia, de universidade. Porque na universidade o que, que eles fazem? Eles pegam e colocam um conhecimento amplo ali, pedagógico. Né? Esse conhecimento é diferenciado do conhecimento já de base. É uma das coisas que me entristece muito, eu não sei o cacique, mas a mim me entristece demais. A minha área, eu sou formada em educação física, né? Tive que ir por livre espontânea pressão e ir para a faculdade. E o que acontece nisso, quando eu vejo na escola, às vezes as pessoas vão contar uma história sobre nós, povos indígenas, quando coloca as duas, pega tinta guache e coloca as duas pinturas, né? E ensina para aquela criança, ou até mesmo para os colegas que já são adultos, que aquilo é o dia 19, é dia do índio, vamos falar sobre o sol, vamos falar sobre a lua, vamos falar sobre tal coisa. Mas aquilo ali, dentro da minha comunidade, não sei nas demais, está chamando para briga. Entendeu? Para briga. Então, aí você, como é que você vai ensinar uma coisa que você não tem conhecimento? Mas por quê? Um momento desse que está, se está perante vários caciques, aí sim é o momento de dizer, não, não é assim, é dessa forma. Né? Às vezes a gente costuma dizer que às vezes professores vão falar sobre a lua, vai falar sobre o sol, e vira e pinta as criancinhas, e até as professoras também, por falta de conhecimento, se pinta. Aí chega, vamos lá, agora é dia do índio, aí todo mundo... Para dentro da comunidade, está chamando para briga. Você imagina, aqui fora é como se você está xingando uma outra pessoa. Então, eu fico muito triste com isso, sabe? Eu acho que esses encontros, eles poderiam ser mais acessíveis, não só aqui no Rio de Janeiro, mas acho que no Brasil todo. Né? Isso é muito importante para com que a gente venha ensinar as crianças e até mesmo a nós. Porque nós aprendemos muito com vocês, mas vocês também aprendem muito conosco. Né? E a gente vive hoje gritando por socorro, tá? Gritante, a situação está muito gritante, porque você imagina, hoje não se tem mais, dentro de comunidade, uma hora dessa, 6 horas da tarde, aqui já deve ser, eu acho que 8, mas 6 horas da tarde é um horário que todos, avós, pai, mãe, os filhos vêm e tomam a benção, mas não vai dormir sem antes a avó ir contar as histórias. E isso é uma coisa que não acontece mais. Hoje não acontece, você percebe que não acontece. Porque várias lideranças indígenas, elas vêm para dentro de uma cidade para justamente dizer, ei, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando na minha comunidade esse tipo de ajuda. Só que é muito detalhado. Porque assim como nós estamos precisando de ajuda, vocês também estão precisando. Né? Porque hoje, dentro da humanidade, a gente costuma muito conversar com o parente Afonso, ou Apurinã, que é o quê? É uma doença espiritual. A noite passa despercebida e você não sabe nem por quê. Você não sabe por quê. Às vezes você está ali, à noite, está passando uma correria, é trabalho, é faculdade, é tudo, e você começa a perceber, começa a ter um peso, um pezinho no ombro, um peso nas costas, começa a andar, aquilo vai começando a se atripular, você quer fazer uma coisa, quando demora, você vai com todo o vapor para fazer, chega na hora, não vou fazer mais não. Por quê? Pela ausência, justamente, de alguém que tem aquela visão espiritual, que no nosso caso, nos povos indígenas, a gente sempre tem um pajé, tem um sacaca que fala assim, olha, cuidado com isso, olha, você não está vendo, mas você precisa, olha, entra na beira do rio, entra no horário de 9 horas da manhã, porque você tem que estar ali pela questão de que é espiritual. Isso é importante para nós. Então, nós levamos ao pé da letra demais. Então, em detalhe maior, que eu quero ressaltar uma coisa para vocês importantíssima, é que aonde se tem cacique... Aonde se tem cacique, uma pessoa mais nova nunca ela tem a fala. E eu estou até... Peço desculpa, viu, cacique? Peço desculpa aos meus parentes, porque nós temos isso. O respeito ele é muito mútuo. Então, a gente não brinca de respeitar. Então, não se dá para ser meio índio. Então, essas discussões, esses encontros, eles são importantíssimos. E cada povo ele tem a sua necessidade, o seu olhar e a sua visão diferenciada. Isso é muito claro. Tá? Então, para mim, foi um imenso prazer. Sabe? Eu espero a gente ter contribuído. Eu estou com uma fala pequena, porque justamente tem um cacique, tem outros, o Afonso, e eu preciso me colocar nessa posição. E muitíssimo obrigada, gente. E detalhe que eu quero passar para vocês, uma coisa que eu percebo muito que acontece. Que tribo tu és? Então, gente, nós somos etnia. Qual é a sua etnia? Tribo é quando se está assim com vários indígenas de várias etnias diferenciadas. Tá bom? É só uma dica, porque eu ouço muito isso, tá bom? Mas muito obrigada e obrigada, cacique. Obrigada, viu? Desculpa ter entrado na fala assim, tá? Obrigada, obrigada, viu? Obrigada de coração. Deixa eu te agradecer aí, uma representante feminina, né, falando aí das questões da própria etnia. Eu acho que, na verdade, é isso, né? A gente chama porque a gente também quer aprender e trocar coisas, porque a gente é profundamente ignorante nos conhecimentos de vocês. Né? E aqui a gente estava a parte toda da tarde com astrônomos falando aí de toda essa coisa da ciência científica, né, e tal, e aí vem vocês... É um contraponto que é urgente, é importante a gente ter, pra caramba. Assim, eu agradeço demais a fala toda, eu não sei nem mais o que falar para vocês. Eu quero compartilhar o agradecimento. Quanto tempo a gente tem? Porque a gente tem que ver, né? Tem muita gente ainda para vir. Mas... só falar mais um pouquinho, né? Para finalizar aqui. É a respeito da Lua, né? Voltando para a Lua, porque eu admiro muito e observo muito, né? E é importante para todos nós, porque a formação de toda a vida no planeta, quem é responsável por tudo isso é a Lua. A Lua é responsável pela vida de tudo, do brotar da semente, do nascer de um animal, como do nascer do ser humano. Então, a Lua é que ela é responsável de tudo isso. E nós estamos ligados a isso. Né? Nós estamos ligados nesse universo. Nós somos formados na água, né? Todo ser humano, todo ser é formado na água ali. Brota ali, né? Gera ali naquele vento. E quem está trazendo essa energia, essa força disso tudo é a Lua. Vocês sabem que... Como o povo indígena não tem hospital, não tem médico, não tem nada, né? É acompanhado através da Lua, né? A Índia ficou grávida, aí a parteira, aquela anciã, começa a acompanhar as luas lua por lua, até chegar a hora daquela criança nascer. Então vai preparando, né, cada lua, o nascer daquela criança. Então traz a força, né, que a lua gera aquela criança. Vem naquela força. E tudo que nós temos, né, que gera, ela que é responsável por tudo isso. E eu admiro muito a lua, observo muito. E vocês sabem que ela está dentro da vida de vocês a cada segundo. E tudo que vocês fazem aqui, vocês estão ligados à lua. Às vezes vocês fazem certas coisas que não dá certo. Você toma uma decisão, vai, mete a cara e faz. Mas você esqueceu de consultar aquele momento da lua, se a lua, se aquele momento está propício para você fazer isso. Às vezes não. Não está. Não está favorável. E aí você quebra a cara, porque não era o momento certo de fazer aquilo. Se você observar, você espera mais um pouco, espera a fase da lua mudar, e aí você vai e faz aquilo. E aí as coisas podem acontecer. Até mesmo na hora que a gente vai fazer uma cura, às vezes, quando a gente vai tirar uma planta, você tem que saber a hora, a lua que é, para ver se aquela planta vai ajudar ou não para curar. Porque tem a força da lua, tem a energia dela ali. Entendeu? Então, se eu não observar, eu vou fazer as coisas erradas. Se vocês prestarem muita atenção e pesquisarem mesmo toda a fase da lua e vocês começarem a tomar decisões na vida de vocês através disso, vocês vão ver que muita coisa vai mudar. Muita coisa. E por isso que a gente observa e respeita. Por exemplo, a gente vai plantar, a gente sabe que é a lua certa para plantar aquela fruta, né? Porque se plantar na outra lua não vai vingar, vai definhar, ela não vai dar um fruto legal. Então tudo isso a gente sabe que vem da força da lua, né? E aí por diante, né? Cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo tem isso também, a força da lua. É, tudo isso tem a ligação na sua vida, na sua natureza, porque você traz essa natureza para si. Ela é a sua natureza, você é a natureza. E você está ligado a isso. Então, se a gente, né, prestar atenção, muita coisa muda. E é uma coisa que eu observo muito. Eu gosto de observar muito. E aqui no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Adoro o Rio de Janeiro. Admiro muito a cidade. Essa geografia da cidade que eu acho lindo. Você está aqui no visual, você sai daqui, você passa num túnel, você já vê outro lá na frente bonito e assim vai, né? Eu estava um dia ali em Ipanema, e terminei de fazer um teste lá, que eu fui fazer um teste para um comercial. Aí terminou, era de tarde, aí eu fui e sentei ali na beira da praia ali de Orla de Ipanema, tardinha, né? E como vocês sabem, muita gente vai ali para ver o pôr do sol. Infelizmente, a nossa amiga não teve o prazer. Eu levei ela lá e o tempo fechou de uma forma que ninguém viu, né? Ela saiu de lá triste, né? Porque não viu. Mas é um espetáculo, né? Quando ele está se pondo o sol ali, né? E eu estava lá nesse momento, vendo tudo aquilo, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E aí eu não tinha uma caneta, não tinha um papel para escrever, e muita coisa passei na minha cabeça, falei, nem uma câmera eu tenho para tirar foto. Fala nisso, tira uma foto minha falando aqui, por favor. Registrar esse momento. E aí, eu morava em Nova Iguaçu na época, né? E aí eu falei, não tem nenhuma foto. Mas quando eu saí, virei as costas, para ir pegar o ônibus, eu olhei no prédio, tinha uma foto do jeito que eu imaginei. Tava lá com o cara com surf, né, a prancha lá e aquela foto lá. Falei, alguém pensou igual a mim que fez essa foto nesse momento, né? E aí eu fui para casa, passou uma coisa pela minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, aí a mulher tinha um negócio na frente da minha casa, né, um trailer, né, vendia lanche. Aí ela tava lotada de gente lá. Vem aqui. Eu falei, nem fala comigo agora, não fala comigo não, que eu vou fazer um negócio importante. Aí entrei por dentro de casa, peguei uma caneta, né? E aí saiu um momento, aquele pensamento naquele momento, né? Eu vou falar aqui com vocês. E aí, tudo que eu observei ali, né, eu fui colocando, né? Então é assim, um lindo dia de sol. Todos caminham contra o tempo em busca de novos horizontes. No movimento da terra, todos vão e vêm. A tarde chega, o sol vai se pondo, se esconde atrás das montanhas, toma banho de mar para adormecer sobre as nuvens. É hora de todos pararem. O mar fica calmo, os pássaros procuram seus poleiros e as pessoas descansam para repor suas energias. E as plantas se preparam para ver um lindo passeio da princesinha da noite, que traz consigo a química da vida e faz brotar todas as flores. Ela passeia pelo universo milenar, refletindo sobre as estrelas, que fazem um lindo espetáculo da noite. Mas, de repente, vai sumindo lentamente, deixando a esperança no amanhecer de um novo dia. Esse é o pensamento. E obrigado, viu? Felicidade para todos vocês. Bom, infelizmente, né? Não podemos nos estender porque a gente segue uma programação aí, mas queria convidar vocês para ficar. Vai ter a fogueira, vai ter os espetáculos. Vocês estão convidados ali para comer com a gente ali embaixo, no Elias. Então, fiquem aí com a gente, por favor, para as pessoas continuarem conversando com vocês. Durmam com a gente. Eu trouxe cobertora e dá para se estender aí mesmo. Tem rede, eu também... Poxa, obrigado. Eu queria muito isso, né? Mas, infelizmente, não vou poder, porque para vocês, se vocês quiserem conhecer o novo espaço que eu estou organizando agora, né? Porque perdemos esse espaço aqui, mas eu ganhei e não vou abrir mão desse espaço, que foi o espaço que o governo deu para a gente, para construir a nossa aldeia, que não construiu, que é lá em Jacarepaguá. Eu fiquei lá, né, desisti de muitas coisas que ele ofereceu, fiquei lá, fiquei o pé lá e estou lá. Estou organizando para fazer o Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas, Aldeia Maracanã, que é a primeira associação que foi criada dentro do prédio da Aldeia Maracanã. Só que, por ironia do destino, como existem interesses, né, do governo aí, não aceitaram essa associação porque foi lá dentro. Então, não quiseram apoiar essa associação, deixaram até hoje ela de fora, né? Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou implantando ela lá em Curupaiti, nas terras que o próprio governo ia fazer a nossa aldeia, que não fez. Só que lá eu vou colocar o nome Santuário de Tradição Indígena Araribóia. Né? Mas eu estou lá e vocês estão convidados um dia, se quiserem conhecer, eu faço esse convite. E amanhã tem um evento lá, vou receber um grupo de crianças lá, vou fazer um evento, então não posso ficar, eu tenho que trabalhar amanhã. Tá bom? Mas obrigado aí, gente. Valeu. Valeu. Lembrando que já abriu aqui os telescópios para observação noturna. Então, quem está interessado em ver... Hoje não tem lua, né? A lua é nova. Hoje é lua nova. Então, está meio fraquinha a lua, mas está dando para ver alguns astros. Agora eu esqueci tudo que estava dando para ver, mas está dando para ver algumas nebulosas, uns alinhamentos. Ih, faltou um astrônomo aqui para me ajudar. Mas parece que tem várias coisas no telescópio. Alô? Quem chegou agora, quero que desculpem a gente, porque a programação inteira atrasou. A gente começou às 3h30, quase 4 horas da tarde, a rádio, que seria às 2h. Então, estão várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, querido, obrigada. Gostei do seu cabelo. É, azul. Fica aí com a gente, viu? Lembrando também que aquele lado tem que ser explorado. Explorado é uma palavra péssima, assim, mas a gente quer empurrar um pouco para lá. O lado de lá também tem o bar do Elias, que está vendendo churrasquinho para quem não é vegano, é vegetariano. Tem a opção carnívora. Baixando aqui. E então, é isso. O que mais? Ô, Paula... Agora a gente tem que continuar com a nossa programação, que, na verdade, quem está aí? Poeta Xandu está aí? Poeta Xandu não está aí. Alquiméricos está lá fazendo... Enfim, que a gente já errou o nome mil vezes. Está lá fazendo a geodésica, então falaria também na programação. Daniel está na observação. Quem que estava na... Que está aí, gente, que estava na programação? Então, um momento para um sonzinho... Vamos achar as pessoas. É porque agora a gente está com muita coisa ao mesmo tempo. Fala do Jabuti. Ah. Eu leio qual é a programação. Aqui. Programação Comuna Intergaláctica. São 8 horas e 20 minutos. Às 6h30 já teve a conversa com os alquimétricos. às 7, contação de histórias de outros planetas. Vai ter a contação de história de outros planetas. Às 8 horas, conversa que a gente acabou de ter com Afonso Apunarã, Índia Neves e... E agora, captação de áudio e vídeo para Orum. Oficinas, vídeo e instalações. A rádio acabou. A gente pode ir embora? Aqui, ruídos intergalácticos transmitido pela Rádio Volúzia. Isso. 9:30 chega o Lucas Weglinski. Lucas, já está aí, não? Então, quiser falar um pouco do seu trabalho, pode chegar. Às 10 horas, performance musical com instrumentos e barulhos do espaço, acompanhados de projeção e visualização do universo, planetas cosmos. Performance sonora ao vivo, às 10:30. Projeto The Horse. Você conseguiu ir lá? Não. É, 10:30, então, tem esse projeto The Horse. 11 horas, a apresentação musical do projeto solo Lore, baseado em experimentações vocais, bruxaria eletrônica, glossolalias laicas pagãs, cantos instintivos intuitivos, rituais tecno-xamânicos, canções ruindo até o ruído. É, gostei muito dessa proposta. Viu? Estou puxando a sardinha aqui. 11:30 à meia-noite, execução via sampler de áudios e gravações do campo de modulação de pitch, delay, chorus, anger e voz guitarra. Performance sonora de Siberian Noise. À 1:30. Às 2 horas, jam session. Nossa, outro noise. Noise e ruído. Às 3:30, parafernália eletroacústicas, lixo espacial com Walter Reis. E depois, tem os filmes. Os filmes que ainda não começaram, vai começar a partir das 8. Deve estar começando. Cadê os filmes? É, Viagem à Lua, Georges Méliès, de 1902. Depois, A Elita, A Rainha da Morte, de 1924, de Yakov Prostanov, União Soviética. Depois, A Mulher da Lua, de Fritz Lang, de 1929. Depois, Things to Came, de 36, Inglaterra. Depois vem The Day the Earth Stood Still, Dia que a Terra Parou, de 51, Conquista do Espaço, de 55, Primeira Espaçonave em Vênus, de 1960, Creation of Humanoids, de 62, Robinson Crusoe em Marte, de 64, 2001, o quê? Então, vocês ouvintes, vocês estão percebendo que a rádio é aberta. A gente conversa da programação e vocês ouvem. Quem que é você, querido? Você é quem? Você é o das 10:30, das 8:30? É, como você chama? 11:30. Felipe Neiva, tá aqui. Execução de sampler. Quer mandar ver? É, não era essa a ideia? Não, você quer saber se ia rolar na ordem e tal. Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Bom, é, vai soltar o som aí, Frazão? É isso? Não, então eu vou soltar um ruído intergaláctico aqui. Quer esses filmes, como você pensou, Fabi? Sobe. Tá tudo aí já. É, ó. Vê, não, tá plugado aí, só sobe aí. É esse aqui, ó, esses dois. Vamos ver o que acontece aqui, gente. É outro. São Paulo, ela não vai querer que eu fale o nome dela aqui, porque ela vai ficar com vergonha, mas obrigado, é a minha filha, é a quarta ouvinte da Rádio Volusia, um sucesso de público e crítica.